Pô, e aí? Essa daí tá legal? Não, não, quer ver? Pera aí. Ah, não, não, não, passa. Essa é legal, hein? Essa, deixa nessa daí. Olha. Não, pô, olha lá. Não, pera aí. Ah, não, não, a outra. Também essa não? Ah, eu prefiro aquela anterior ali. Essa era que tava tocando quando eu conheci meu cachorrinho. Olha só. Como achei tão bonito. Tá valendo? Está ouvindo Masmorra Classic no site cinemasmorra.com.br. Olá, encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo. Deixa rolar. Até o fim. Cidade tormentosa entre 28 de maio e 2 de junho deste ano, teria boas razões para estar aterrorizado. Durante esse período, Chicago estava sendo atordoada por uma coisa tão horrorosa, tão fascinante, que fazia lembrar os grandes mistérios de todos os tempos. Essa coisa já foi assunto para novelas, filmes, peças de ficção, até para uma ópera. Agora, aqui estão os fatos verdadeiros. Gravando mais uma vez o Masmorra Classic, pela primeira vez falando de uma série clássica, uma série antiga, Kolchak the Night Stalker. E para essa gravação eu trouxe os nossos amigos aqui, uma pessoa nova que nunca gravou com a gente e alguns que já gravaram já em outras ocasiões, pela primeira vez apresentando aqui o nosso ouvinte, colaborador, o Alan. Tudo bem contigo, Alan? Tudo, Angélica. Boa tarde. Boa tarde. E aí, tá feliz de participar? Agora tu vai poder, além de ouvir, se ouvir também falando. Isso é bizarro. Não. Bom, isso é bizarro, mas se acostuma depois de certo tempo. Agora eu sou um anônimo reconhecido. Ah, não é não. Que bom que você tá participando. Obrigada, viu, Alan? Primeira vez, espero que de várias, viu? Obrigada mesmo. Com certeza. O nosso amigo Paulo Elache. Tudo bem contigo, Paulo? Tranquilo. Prazer sempre aqui estar com vocês e com gente nova, né? Pois é, mais gente agregando aí, muito bom. É legal, é divertido. É isso aí, também com o nosso amigo Thiago de Lima Castro, que é lá do Nerdópoli, né? Não sei nem se eu tô falando dos podcasts, mas depois eu falo de novo, prometo, gente, desculpa. Né? Ô Thiago, tudo bem contigo? Que bom estar com você aqui fazendo, gravando mais um Masmorra. E aí, tudo bom? Tudo sossegado por aqui, tô até de chapéu hoje. Ah, e é de palha? Isso eu não posso revelar, vou ter que... Se você revelar, vou ter que te matar, né? É, complicado. Ah, e também com o Douglas, lá do Podtrash, do Debate Sem História. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo ótimo, e a verdade está no jornalismo. Sim. Não tá lá fora. A verdade. Jornalismo independente, né? É. Exatamente, é. Pois é, nós nos juntamos aqui para bater um papo e apresentar para você, ouvinte, uma série antiga, né? O pessoal fala de muitas séries legais por aí, inclusive o Douglas, nosso amigo, ele não tem nenhum hábito de assistir séries, né? Mas ele abriu essa exceção para conhecer essa série também. Ah, muito bom! Cara, já digo logo, que caríssimos ouvintes, quem não conhece Kolchak The Night Stalker... Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, cara. Eu não conhecia. Agradeço aqui a oportunidade de gravar isso. Foi um carnaval muito divertido, cara. Muito bom. Ah, que ótimo. Oh, que maravilha. Quer dizer que em vez de pular o carnaval, tu foi assistir o Kolchak pulando por aí, né? Fazendo não, eu pulei o carnaval, mas também, né? Assisti o Kolchak. Muito bom. Porque, cara, foi uma temporada só, né? Foram 20 episódios, pois mas, é. Poxa, caramba. É de tudo, muito bom. Ataca todas as frentes, né, o Kolchak, né? Sim. Então, essa série, a gente vai falar da série, na verdade, mas ela se iniciou com dois longas, né? Na verdade, né, gente? Teve primeiro o The Night Stalker, né, de 72, e depois o The Night Strangler, né, o Estrangulador, né? E era ambientada em Los Angeles, a série. Aliás, os filmes. Na série já é ambientado em Chicago. Isso daí passou o quê, né? Começou com os filmes em 72, outro de 73, e a série foi de 74 a 75. Né? Ela é interpretado, o Kolchak é interpretado pelo Darren McGavin, né? Que é engraçadíssimo, muito legal, e tem grande elenco e tal. E a série é muito referenciada por aí, porque inclusive o Chris Carter, né? que era o escritor lá do Arquivo X, ele era fã. Ele, todo mundo, Nicolas Cage, todo mundo gostava do Kolchak da Night Stalker e fez a infância e adolescência de muita gente, né? Ah, muito bom, cara. É um seriado que todo esse pessoal que trabalhou com ficção científica, né? É seminal, assim, o imaginário popular dos monstros, né? Todo mundo, né? Que é monstro, né? Hoje em dia o monstro, ele é, sei lá, vira adolescente, né? Você tem o... Antes você tinha o monstro que era assassino, matava, destruía. Agora você tem o vampirinho adolescente emo. Você tem o lobisomem sem camisa, adolescentezinho emo também. É um mercado, né? Pro público jovem. Tem zumbi, tem até zumbi emo, né? Ah, meu Deus. Tem o Army Bodies, né? Jesus Cristo, né? Não passarão, cara. Não passarão, né? Porque... Não passarão. Ah, meu Deus do céu, cara. Não te representa, né? É, cara. Vampiro emo vegano. No baitola, que só purpurina não, né? Não, é genial, os filmes, né, o The Night Stalker, o The Night Strangler, né, esses daí eram roteirizados pelo Richard Matheson, né, meu, e é show de bola, os filmes, né, já a série tem outros roteiristas e tal, a gente pode até comentar, mas caramba, pegar um cara com o calibre do Richard Matheson pra ser roteirista já é um Sim. diferencial, não é à toa que teve sucesso todo que gerou a série depois, né? O diretor e o roteirista, eles não quiseram participar, embarcar na TV, né? Eles falaram, não, isso vai acabar com a nossa criatividade e tal, porque os dois filmes, né, cara, quem não assistiu, eu também assisti esses filmes, né, assim, muito bons, né, assim, fantástico, você ter o climão mesmo de terror, apesar do orçamento baixíssimo, né? Mas a ideia não era fazer uma série, a ideia era fazer um terceiro filme com os assassinatos no Havaí, né, assim, as pessoas no Havaí iam ser substituídas por robôs e tal, né, ia ficar um troço bizarro, só que aí falaram, não, vamos fazer um seriado, da ABC, né, falou, não, vamos fazer seriado, porque aquela época, né, assim, o filme de terror, né, você tinha o Exorcista, que, pô, fez um mega sucesso na época, e você ainda tem no contexto da sociedade da época, você ainda tem o caso do Watergate, né? O Nixon renunciando, aquela coisa toda, a imprensa. Então, cara, você pegar um seriado onde você enfrenta monstros do terror, né? Do sobrenatural, e coloca um repórter cabeça dura, obcecado, né? Pra investigar, meu Deus, isso não tinha como não ser sucesso, né? E foi. Com certeza. Teve até que tem um subtítulo, porque o Kolchak ia acabar se misturando com o Kojak, né? É. Porque tinha aquela série Kojak lá do Terry Savalas, né? É, e aliás, o irmão do cara lá do Kolchak, o irmão dele faz uma ponta no seriado do Kolchak. Aquele taxista gordão que ajuda ele lá com a bruxa. Uhum. Ele é o irmão do Kojak, cara. Caraca! Cara, tem muita coisa legal nesse, tem muita participação maneira nesse seriado, cara. A TNT Jackson, do Blaxploitation, ela é uma das vítimas, né? Porque nesses seriados ainda você tem aquela coisa do homem branco, protagonista, né? Então você tem o politicamente incorreto total, né? Piadas machistas, homofobia. Das bruxas é um terror, gente. É. O cara lá afundando a cabeça, morre, bruxa! Em Salem as coisas foram resolvidas dessa maneira. Caraca, é. Que pariu! Nessa época, assim, o reacionário preconceituoso, racista, ele podia ter um bom coração, né? Vocês não lembram lá, sitcom lá do All in the Family? né? Que tinha lá o predecessor do Meredith Children, né? Então, assim, o protagonista era um mega reacionário, preconceituoso do mal, mas ele tinha um bom coração, né? Que nem aquele o Kojak, né? Ele... Com certeza. Então, eu tava com uma dúvida aqui. Eu lembro, sim, acho que dos filmes. Eu via os filmes há muito tempo. Eu não revi agora. Mas ele era mais sério. Eu não sei, cara, isso, no filme. Era mais sério. Era mais sério. Assim, então, tinha um clima de terror, mas tinha aqueles. Porra, aquela bate-bola maneira com o Vincenzo, né? O editor, né? Você tinha isso aí, meu Deus, você vai me infartar! Né? Eu tô tirando a polícia. Não, eu tô entendendo o que o Paulo quer falar, porque assim, é porque a nossa cabeça também era diferente. Entendeu? E parecia que tudo era mais sério, não era tão galhofa, né? Galhofa, gente. Aquele do The Reaper lá, ele entrando na casa, ele tropeçando, caindo, enfiando o pé, quebrando a escada, cara. Quebra tudo, é verdade. Cara, aquilo é pastelão, é. Sensacional. Pastelão, ele olha pra baixo da cortina, tem dois sapatinhos, né? Isso daí é a pegadinha mais velha do mundo, né? Aí ele puxa a cortina, não tem ninguém, é só os sapatos, né? Que graça. Pastelão, você tem o cavaleiro sem cabeça, Hell's Angel da motoca do mal, cara, meu Deus. É, assim, tem coisas espetaculares nesse seriado, cara. Genial. Pastelão não define, cara. Parece ser a do Batman dos anos 60. É mesmo. As coisas... é, o orçamento baixo, né? O troço bem camp mesmo, mas é muito divertido, né? Sim, mas, muito, mas tem episódios, sim, espetaculares, né? Principalmente os primeiros, né? Alguns dos primeiros são, pô, assim... Geniais. São muito bons, muito bons. São bons mesmo. Um detalhe sobre a produção no início, né? O Douglas comentou desse terceiro filme do Havaí. É, pelo que eu dei uma pesquisada, o Darren McGavin, ele era o tipo de ator que dava seus pitacos na hora da produção, né? E ele mesmo, pelo que comentam, ele brigava muito com o Dan Curtis, né? Que era o produtor principal da série. E ele que acabou também discordando e vetando essa ideia aí do episódio do filme pra TV. Com robôs. É, no Havaí, né? É no Havaí. É. Imagina. Isso é maravilhoso, né? Ele podia chamar o Magnum, né? Pra Exato. E a abertura da série é tão legal, né? Eu tava até falando com o Alan sobre a música de abertura, a própria abertura da série, que é aquele negócio, cara que tá chegando, né? E ele tá assoviando a abertura da série, né? E depois ela começa a entrar, né? É muito legal. Não, e se eu falar pra vocês que toda vez que começa, tinha aquela abertura, eu falo, cara, acerta essa porra desse chapéu aí, né? Ah, joga, cai o chapéu, aí eu fico com raiva, cara. E maneira que, assim, claramente, né, que eu não conhecia, mas claramente a própria abertura também influenciou o tema do Arquivo X, cara. Você vê claramente, né? Aquele teremim, né? Parece um troço, não parece, né? Quando é um assovio, né? É um assovio, mas parece um teremim sobrenatural, mal, assim, né? Assim, não, bem, já tem um quê de sobrenatural porque o ventilador para. É. sombras aparecem. Ah, e é uma coisa muito legal da abertura, porque o episódio é todo com o Kolchak contando o que aconteceu com ele. É um então, noir, né? Exatamente. Então, de cara, a abertura já te mostra isso, porque é ele assobiando o tema... ele chegando no escritório, ele assobiando o tema, que tem algumas características que lembram mesmo o tema do Arquivo X. Aí ele assobia e começa um acompanhamento bem cara de música de elevador dos anos 70, que é aquela bossa nova estilizada, né? Sim. Quer dizer, já dá um clima assim. A abertura já fala, ó, esse cara é meio galhofa, mas esse jornalista meio galhofa, quando a música muda, aí fica com um clima bem tenso, tal, ela dá uma boa mudança na trilha sonora, é como se já apresentasse. Ó, temos aqui o jornalista galhofa que vê coisas muito estranhas. Você falou de muito música, bem feita. É muito interessante, porque quem é responsável pela trilha é aquele cara, qual é o nome dele? É o Jerry Fielding. Né? Aí tu vai ver na carreira do cara que o cara tem assinatura mesmo, né? Porque ele é do meu ódio será sua herança, entendeu? Várias séries de TV, sabe? O cara é um compositor, é sensacional. Aí tu vai ver assim, o cara. A própria música toda da série é muito interessante e é bem com cara de anos 70 mesmo, entendeu? Mas é bem legal. É que no caso ele tem acho que 3 compositores, né? Mas o da abertura é um cara só, que é o Gil Melly. E eu fui dar uma pesquisada sobre o trabalho desse cara. Ele, além de compositor de jazz, ele era artista e escultor. Só pra você ter uma ideia, esse cara colaborou muito com aquele selo Blue Note de jazz, em álbuns de gente como Miles Davis, Thelonious Monk, Sonny Rollins. Ele fez capa pros álbuns desses 3 artistas. E além disso, ele colaborava com saxofone dentro do estúdio. Caraca. E fez a abertura do Kolchak. Cara, que pô! Genial. Tem outro cara, tem o Luke de Jesus, que esse daí eu já não tenho a menor informação, mas o cara, tipo assim, ele era da trilha sonora da Mulher Biônica, entendeu? Nossa. E se eu não tô enganada, Angélica, o homem de 6 milhões de dólares. Mas a gente já fez podcast, eu acho que ele também fazia os filmes de Emanuele, olha só. Se eu não tô enganado, acho que era o Luke de Jesus também que fazia. Acho que aquelas trilhas sonoras dos filmes de Emanuele lá do podcast, né? Não, Emanuele merece todo o nosso respeito, imagina. Sim. Com toda certeza. Vocês estavam falando de colaborações no filme, né? E participações especiais. Porra, na hora que eu vi o Eric Estrada. Meu Deus! Eu era fã da série, eu achava ele lindo, né? Tá falando, nossa, Eric Estrada, caramba, adorava, né? Que ele faz um episódio lá que ele é o cara que é o homem mais bonito do mundo, né? E tal, e ele tem uma múmia, né? Uma parada, é um episódio da múmia. É um descendente de Asteca do mal, né? O Eric Estrada, né? Sim. Cara, vocês estavam falando daquela gordinha estagiária? Vocês sabem quem ela é? Ela é aquela mulher que faz a voz da mãe do Hollowitz, do Big Bang Theory, que ela morreu. Caramba! É sério, aquela gordinha, o Hollowitz, né? Nossa. É ela. Eu não assisto Big Bang Theory, mas... Pois eu também não assisto, né? É ela! E fora TNT Jackson, cara. TNT Jackson tá do ela é a vítima, né? Porque os negros desse seriado não tem vez, né? Não aparecem... Não, quando aparecem, acho que eles arrebentam. Porque assim, como a série dos anos 70... Eu sou muito fã, acho muito bonito esses cabelos Black Power, sabe? Sim. Tem uma hora que aparece jornalista negra, assim, ela tá com aquele tremendo Black Power, sabe? Lindona, assim. Eu acho que tem uma certa representatividade, mas é mais assim, como a série é ambientada em Chicago, né? Os filmes isso. Não, mas a série sim. Tem uma parada meio de máfia, tem uma hora que acontece algo num bairro que é estritamente mais de judeus, né? Isso. Aliás, então, é um episódio excelente. Excelente. Eu queria conversar com mais detalhes sobre ele, porque esse episódio, meu Deus, que maneiro, cara. Com toda certeza, né, meu? E a gente, quando o pessoal procura na internet, pra você que tá escutando a gente, né? Se você gosta dessas séries, a gente já falou de Arquivo X, mas, por exemplo, aquela outra série, Fringe... Então, essas séries investigativas e fatos paranormais e tal, deve-se muito a Kolchak, que também fica, obviamente, tem as referências lá nos filmes de terror antigos, tipo Monstro da Lagoa Negra, vai, um exemplo, sim, né? Sim. E tal. O que mais? O que aparece, que eu gosto muito, que é. Os filmes da Hammer, né? Sim, The Wolfman, né? Então, tem Frankenstein, o próprio Frankenstein. Quer dizer que os filmes de motoca, os biker movies, né? Você tem aí o Hell's Angel, Cavaleiro Sem Cabeça. Com, né? Certeza, com certeza. Exploitation aí, você falou da representatividade negra. O segundo episódio, ele tem a guerra de gangue que acontecia muito naqueles filmes trash, Blaxploitation. É a máfia italiana contra a máfia, contra as gangues, né? Negras. Né? Então você tem aí o Kolchak no meio disso tudo, com o zumbi passeando. Né? Cara, cara, é muito bom. É muito bom. É genial, cara. Eu achei a série genial. Se você se desprender, assim, porque a série visualmente não é nem toda essa Coca-Cola, entendeu? Mas que era engraçadíssima. Eu acho ela muito engraçada. E ficção científica também, a gente tá falando terror. Sci-fi, né? Sim. Mas o sci-fi também, né? Tem alguns poucos episódios, mas que tratam de inteligência artificial. Aparece o robô mais trash do mundo. Aparece o dinossauro mais horroroso do planeta, né? Só no perto do Star Trek, né? Que é impossível, né? Mas. Tá vendo esse criolão? Uhum. Já esteve aqui na semana passada. Quê? Mas como assim na semana passada? Morto? Uhum. Tão morto como 6 balas calibre 44 podem deixar a gente. Mas eu nunca soube que essas balas produzissem sangue de galinha. E era isso que ele tinha nas orelhas. Sangue de galinha? Necrotério, fala Gordy. Ah, espera um pouco. É pra você. Sangue de galinha? Isso mesmo. Escute, Kolchak, Mônica vai chamar o tio Baby. Ele está uma cobra sibilante. Nas orelhas? Isso mesmo. Kolchak, do que está falando? O que aconteceu? Enterraram. Enterraram. Enterraram quem? O tio da Mônica? Ele vai descer aqui com uma tonelada de... Sangue de galinha? O que for, mas vai descarregar em você. Por quê? Isso é administração. Eu não sei. Vai ter que pedir desculpas a ela. Pode me ajudar? Acho que posso convencê-la a atender o telefone. Espere um pouco. Ajudar você? Você sabe o quê, onde, quem, por quê? Ah, sim, acho que posso. Por uma notinha. Ah, uma notinha, está bem. Alô? Alô? Escute, Mônica, acho que vai dar tudo certo. Ele vai lhe pedir desculpas. Alô? Escute. Alô? Alô? Droga! Dublado ou legendado? Aí eu assisti tudo legendado. Assisti legendado. Pra que tem acesso, eu vou colocar todos os links aí, que até foi o Alan que deu uma força, viu, gente? Pra. Legal. Ah, mas, dublado, gente, mas assistam. Eu também vi dublado um pouquinho. Dublado, um pouquinho, cara, mas... é muito engraçado. Dublado é mais legal, Paulo? Muito engraçado porque lembra aquelas dublagens da. Ai, sei, São Paulo. São Paulo. Aí, São Paulo. É nostálgico, é muito, né? Engraçado, é nostálgico. E o jeito que ele fala, o dublador dele é muito bom. Ele é. Aí ele. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? É o malandrão. Agora eu vou ter que rever dublado, caramba. E o legal é você ver depois os créditos falando Rede Record, na próxima. É, você vai ver próxima. Em seguida o Despertar da Fé. É, o Despertar da Fé, cara. Aquilo... Caraca, é gravação VHS mesmo. Então, né? Que maravilha. Passava na Record. Cara, que maneiro. E pra. Pra quem tá ouvindo, comentou a influência sobre o Arquivo X, o Chris Carter falou em algumas entrevistas que foi inspirado. Até dá pra. Você vendo a série, dá pra imaginar o Mulder criança além das reportagens do Kolchak, sabe? Caramba, sim. E a temática também, né? Sim, toda a temática. E certos elementos estruturais do seriado do Arquivo X, né? O sujeito que é sempre desacreditado, as evidências que sempre queimam, se perdem, as fotos que somem, né? Tem o gravador que pifa, né? O filme que queima. Então, a própria evidência, ele é sempre desacreditado, o protagonista. Tem o contraponto que é o cético, né? Então você tem essa coisa mesmo, Mulder e Scully, né? A cética da Scully e o Mulder, que quer acreditar que a verdade tá lá fora. Isso tem no Kolchak também, né? Aquele clima de conspiração do governo, tem alguns episódios, e principalmente os dois filmes, eles têm muito isso. O Kolchak, ele é muito perseguido, é preso. É uma treta com... Sempre arruma treta com a polícia, seja qual for o detalhe, é muito legal. Mas ele é expulso, no final do primeiro filme, ele é expulso de Las Vegas, você tem ideia. Né? Ele é expulso, a cidade expulsa ele. É por isso que ele vai pra Chicago, então. Não, depois ele vai pra Seattle, né? Que é o filme 2. Ele vai lá pra Seattle e encara o. Cara, o 2 é muito bom também, cara. Ele encara um sujeito imortal. Bom, ele encara um sujeito, né? O mistério do. Filme, né? E ele vai pros esgotos, é um cara tipo meio fantasma da ópera. Cara, é sim, muito bom. Sim, é muito bom. Da cidade. É, dentro da cidade de Seattle, né? Lá embaixo do esgoto. É um cara exatamente. Muito maneiro. E aí ele é despedido, ele é mandado embora, né? É só um detalhezinho sobre os dois filmes: é que o primeiro filme, né? Ele de fato é baseado num livro, né? Que o Chuck, o personagem, foi criado pelo Jeff Rice. E o primeiro livro era do vampiro, né? Aí foi feito o roteiro pro segundo. E a mesma editora que, nos Estados Unidos, que republicou em 2007, eles fizeram duas histórias em quadrinhos, reimaginando os dois primeiros filmes. Ah, que eu tô doida pra ver isso, meu. Não sei. Lá no Space Monster, que é o link aí que eu cheguei, que chegou a passar por e-mail pro pessoal. O nome desse lá livro tem um link. Perdão? É The Kolchak Papers, né? O nome desse livro do Jack Rice, né? Isso, exatamente. A última editora que publicou os livros também publicou os quadrinhos. Nesse link aí que eu deixei com a Angélica, tem o um link para a segunda HQ. E tem um nos gibis também, acho que em 2002, né? É porque o seriado acabou abruptamente, né? O McGavin lá, o Darren McGavin, ele tava bem pau da vida com a... com a direção Batman, anos 60, que tava tomando o seriado, né? Então ele falou, ó, o dinossauro escroto é o último, né? Não faço mais. Aí ele abandona, né? E, só que tinha uns roteiros que não foram filmados, né? E viraram quadrinho também em 2002, eu acho. Depois vocês procurem aí também, né? Esses roteiros não filmados da série também viraram gibi. Né? Sim, eram três roteiros, né? Eram 23 episódios que eram pra ter saído. Uhum. Ah, legal. Não, e falando das ondinhas, né? Além de Arquivo X, Fringe, né? O Nicolas Cage, que é muito, mas muito fã de Kolchak, né? Ele produziu depois uma série chamada The Dresden Files, sobre um detetive particular aventureiro que investiga crimes sobrenaturais. Cara, que é o pai da menina lá do arqueiro, né? É, aquele pai meio alcoólatra, o ator principal. É, não sei, eu baixei um episódio, mas não tive coragem de assistir, vou ser bem sincera. Dresden Files? Dresden Files? Isso. Você chegou a assistir, Paulo? Não. Eu vi alguns episódios, né? Mas ele se leva a sério, ele não tem brincadeira. É sério, tem zoado, ah, não dá. Não tem uma coisa engraçada lá de um cara que já tá morto, né, que é o mago lá que tá... que ele vê o morto, né, é o crânio do cara, né, que ele fica conversando com ele. E uma coisa assim o interessante é esse sucesso dessas séries, assim, porque ele tem um pouco de Columbo também, né? Ele é um detetive. O que eu acho interessante é que pra série fazer um sucesso, você tem que ter um mistério, que é o gancho, né? E você atrair o sobrenatural, né, naquela época lá, e misturar com o jornalismo, né? É um jornalista que, na verdade, é um detetive. Então, os seriados de detetive, eles vão fazer um mega sucesso na época. E claro, o Arquivo X vai seguir essa onda. E se a gente for um pouco pro lado do CSI, para esses aí, são todos seriados de detetive, né? E culminando num que pode parecer esquisito eu falar, mas é o próprio House. O Dr. House, ele é um detetive. Né? Então, essa temática... doenças, mas é... Exato. Né? Então, essa temática do mistério é muito... É sucesso quase que certo para seriados dos Estados Unidos. Né? A temática do mistério e do detetive solucionando o que quer, que problema que ele tem que resolver, né? É verdade. Assim. Não, e na série aparece de tudo, né, minha gente? Vocês conseguem lembrar os vilões de cada episódio? Tem o Jack Estripador, tem o zumbi. Deixa eu ver, vampiro. Tem a vampira, no caso, né? Tem uma vampira, antes do, né? Antes do vampiro tem aquele ser... O ET, invisível. É, terreno, extraterreno, que não aparece. Que chupa a medula óssea dos bichos, lógico! Cara, é muito trash, cara, meu Deus do céu. Cara, é muito bom. Tem lobisomem, tem combustão espontânea, né, cara? É um Doppelganger. Cara, quando eu jogava RPG, eu via esses nomes. Doppelganger, Rakshasa. É o duplo, né? O Doppelganger é o duplo, né? E o Rakshasa, que é aquele do episódio do judeu, quando eu jogava RPG, era tipo um leão telepata com a mão invertida, que via tua mente pra poder te matar, entendeu? Olha só que bizarro. Eu vi o episódio, falei, caramba, é isso aí que eu jogava? É um dos melhores episódios esse daí, o Demônio Hindu, o nome dele no Brasil. O Rakshasa. É que é o nome estranho, Rakshasa, é isso mesmo. Aparece aquele símbolo lá do nazismo, né, e tal, né, isso. Que é um símbolo hindu, na verdade, isso. Né? É muito legal, cara. Tem muita coisa legal, cara. A armadura é amaldiçoada que mata as pessoas porque vão transformar o Museu Outback lá numa discoteca. Pô, aparece o homem das cavernas, né? Sim, que na verdade ele evoluiu dos micróbios, né? Meu Deus. Cara, tem até, gente, se vocês pensarem em Poltergeist, tem aquela história do cemitério indígena que construiu o hospital em cima e tem o espírito do urso que destrói tudo. Meu Deus. E, aliás, né, se a gente tá falando de influências aí, né, essa história do urso, eu tenho quase certeza que o Frank Miller, nos anos 80, se inspirou, porque tem um grupo que separou do X-Men, que eram os Novos Mutantes, tem uma história muito legal, desenhada por um cara que fazia um estilo, que fez aquele Electra Assassina, né? O Bill Sienkiewicz, ele fez um desenho da história do urso astral, que quer matar esses novos mutantes. É uma história maneiríssima e tem esse espírito urso aí, porque tem uma Índia Cheyenne, que é uma mutante, né? E aí tem essa história também do urso. Então você vê que tem referência pra caramba de tudo que é lado. Cara, é muito bom. Né? O próprio Blade Runner, gente, inteligência artificial querendo criar consciência da moralidade, do que é certo e o que é errado. Né? O Mr. Ring lá, o robô do o robô tosco, né? Mas... tosco pra caramba, irmão. Mas, cara, né? Ele tem aquela moralidade, aquela preocupação com a moral, né? Dos replicantes e tal. Então, cara, tem muita coisa assim, que a gente pode falar que foi influenciado. Com certeza. Ele também foi influenciado por outro seriado também, né? No episódio 20, aquele do Lagarto, né? Ele é parecido com o episódio do Star Trek. É aquele lagarto lá, bem tosco mesmo, cara. Caralho, um pedaço de pau pegando fogo, brigando com o sujeito. O lagarto apagando as lâmpadas, cara. Que porra de lagarto é esse lá? Pá, apagando as lâmpadas e com a patinha. Ele vai dentro da caixa. Ele se enfia na caixa pra poder invadir o centro lá de arqueologia, cara, que tá escavando. Isso tem que falar do Kolchak, porque ele é um detetive mais mal vestido e mais intrépido que eu já vi na vida, gente. O cara, ele vai de botar sal na boca de zumbi, entendeu? Abraçar, né? Sei lá, homem das cavernas, cara. Abraçar sucubus, né? Sério, é. Sucubus, zumbi, cara, lá, eu fiquei, foi tenso. Aquele do zumbi foi tenso. Eu fiquei olhando, sim, eu fiquei apavorado. Meu Deus, sai daí, cara, você é louco. E ele mesmo, aquele medo dele, ele jogando. Ai, meu Deus, ele sai correndo. Ah, esse episódio é acordou, espetacular. Acordou. Esse episódio é espetacular, cara. E o elenco de apoio, vocês gostaram? Eu gostei muito do... É claro que a gente até gosta mais dos que aparecem muito mais, né? Eu gostei muito do Tony Vincenzo, né? Que é o editor. O Baitolinha, cara, o Baitolinha. O nome é o Ron Updike. É, meu Deus, coitado. Updike. Ele fala Updike toda hora. É, a senhorita Emily, que é mó legal, que ela me parece aquelas escritoras mesmo de... Tipo a Agatha Christie. Isso. Marco, né? É. Ela fala que ela tá lá trabalhando pra poder aprender mais, porque ela quer escrever uma novela de investigação. Cara, e o papel é de graça, né? É de graça, ela fala. Ela muda de papel, né? Porque ela era aquela velhinha fofoqueira do primeiro episódio de Jack Estripador, né? Uhum. Aí ela vira depois a senhora Emily, né? Ela muda o papel. Né? Ela fala pra ele, toma um café. É muito legal. Não, e o Kolchak tem uma coisa que sempre acontece, e outras que nunca acontecem. Ele nunca consegue escrever os artigos sobre as coisas que ele descobre, nunca. Nunca, né? Ele sempre vai ficar fazendo serviço tosco dos outros, né? Porque logo no começo da série, ele vai pegar o lugar da senhorita Emily, cara, que foi viajar, né? E tal, né? Pelo menos que eu não entendi. Ela foi viajar e depois ela volta até com presente, ela tava em Roma. Uhum. Água cara, benta essa é quando ele enfrenta o cachorro do Satanás, cara. Ele usa a água benta do Papa, cara. Meu Deus. É muito bom. É o político que vendeu a alma pro diabo, né? Então, ele vira cachorro. Isso é muito foda. Cara, esse cachorro, ele dá um sorriso de jumentola, meu. Tava rolando de dar risada, que é muito engraçado. Ah, meu, cara, é muito bom, Angélica. É muito bom, cara. Será... Ouvintes, sério. Recomendação... pra ontem, veja isso aí. É muito legal. Tem aquele cara que é do legista, que ele faz uma loteria. É sensacional. É. Nossa, é verdade. Ele faz uma loteria com as datas de nascimento ou da morte do pessoal. Isso. Entendeu? Ele rola um bolão lá. Tem um. Ele tem vários contatos, né? Que o Kolchak é o cara do povo, né? Apesar dele ser totalmente antissocial, assim. Ele é todo bizarro, excêntrico, né? Ele não sabe lidar com as pessoas. Ele arruma treta com todo mundo, da cigana ao tenente, cara, ao prefeito. Mas ele sempre tem uma sorte de vários contatos mais bizarros que ele. É impressionante, né? Ele tem, cara, tem um que é no, acho que é no segundo filme, que ele tá pesquisando o sujeito que começa a acontecer assassinatos de 20 em 20 anos, né? No, lá em Seattle. Né? Seis mulheres sempre morrem de 20 em 20 anos. Aí ele manda um sujeito mais esquisito, né, do mundo pesquisar, e ele ajuda, ele participa do episódio. Fora o índio com mestrado, né, que é mestre de obra, né, lá do hospital, né, que ele é mestre de obra de construção do hospital, né, fora a cigana, fora o Fora a galera do Cruzeiro, cara. Lembra do Cruzeiro do Lobisomem? Meu Deus, cara. É um dos meus favoritos, é o do Cruzeiro. E eu acho que é uma tremenda homenagem àquele The Wolfman, sabe? Até a maquiagem do cara, né? Tudo bem que na hora que vai aparecer o rosto do Lobisomem, fica dando aquela parada, né? E fica tipo assim, pá, né? Vamos parar por aqui, não poder mostrar mais, senão tu vai dar risada. É. Ou vai cair, né? Ou vai cair a maquiagem do rosto, né? No segundo filme, tem uma cena que ele tá falando com a dançarina exótica, contato dele, né? Que ela tem a dançarina exótica, que ela tá morrendo todas as amigas dela, inclusive tem a sapatona gigante, que é tipo a namorada de uma das garotas que morreu. Ele tá conversando no elevador pra subir naqueles restaurantes panorâmicos. Não que quando eu peguei o vampiro do primeiro filme, eu peguei a estaca, não sei o quê, e foi um festival de horror, de desespero, não sei o que lá. Aí ele tá conversando no elevador calmamente e todo mundo olha horrorizado pra ele. Meu Deus, que cara é esse? Que maluco é esse? Ele consegue, né, afastar as pessoas de perto dele. Ele é totalmente bizarro. Né? Ele é muito sem noção, mas ele consegue as informações, né? Ele é um cara foda. Ele é obcecado pela verdade, né? Esse político aí que tentou subornar ele, né? Tenta trazer ele pro lado negro da força. Fala pra ele, né? Eu consigo um Pulitzer pra você. Ele fala, não! Né? Poxa, que é foda, nem pra vender a alma pro diabo, né, cara? Não vende não, cara. Não, e no episódio do zumbi, ele faz de tudo pra conseguir que a mulher do laboratório faça análise lá da Gosma. Exato. Vende ingresso pro jogo e depois tenta de qualquer jeito. Ele é muito legal, né? Ele lembra assim, esse estereótipo, né, do brasileiro espertão, né? Ele faz qualquer negócio, conhece todo mundo, se vira, né? Isso é muito legal do personagem dele. Ele é muito amafanhado também, né? Sabe o que eu achei engraçado nos filmes, assim, esses que originou os primeiros filmes? Ele tá até mais bem vestido, na minha opinião. Porque na série ele tá muito abacalhado, sabe? Ah, eu acho legal o vestuário dele na série, com exceção daquele sapatinho meio All-Star, né? E, assim, pra quem tá ouvindo, imagine um cara que tá sempre com o mesmo terno, né? Sempre abarrotado. Chapéu de palha. Um chapéu de palha que ele derruba no chão todo dia, pisa em cima, faz não sei o quê, mas bota sempre na cabeça. O tênis que era branco, mas tá mais sujo. Não, e ele não tem namorada, não aparece nenhuma namorada, né? Ele até dá uma olhadinha nas minas, né? É isso que é uma coisa interessante, porque anos 60, anos 70, os protagonistas, eles são aqueles garanhões, pegam todo mundo, né? E o próprio Fox Mulder, ele vai ter essa coisa, né? As menininhas, né, nos anos 90, vão se apaixonar pelo Fox Mulder, pelo David Duchovny, né? Ele é um galanzinho. Todo bonitão, sim. Agora, isso que eu acho muito interessante do Kolchak, ele é um personagem, ele é excêntrico, antissocial, escroto, né? Ele suborna, rouba, invade, né? Mas ele, assim, é um personagem muito carismático, cara, é muito maneiro, né? Ele não precisa ser galanzinho. É, isso que eu acho maneiro. Ao contrário, né? Eu acho que até nessa época, eu acho que é uma parada, não sei se vocês concordam com isso, é uma coisa até de época. Os que eram galãs, vamos colocar assim, eles eram todos homens mais velhos. Não tinha, assim, garotinho com cara de bebê, né? Todos eram mais velhos, quarentões, né? E tal, era uma coisa de época. O próprio Eric Estrada mesmo, que ele aparece, ele é um mais novinho. Mas ele não é um novinho, que nem hoje em dia. Um cara de 20 anos, 21, 22 anos de idade, né? É um cara também mais velho, né? E ele foi subornado pelos poderes satânicos astecas, né? Tu vai ganhar não sei quantos milhões de dólares em todas as mulheres, né? E depois vai ser sacrificado. É muito legal. O personagem, o elenco de apoio é ótimo também, né? Gente, e a abertura da série sempre parece aquela de Chicago, né? Não sei se vocês repararam. É uma cidade feia, né, gente? Ela sobrevoando, assim. É a cidade pré-Blues Brothers, né? Lembra do Blues Brothers que deixou, né, aquele charme da cidade, né? Mas aquele próprio episódio do judeu, você vê o gueto, aquela coisa terrível, né? O lixo, os velhinhos largados, né? Tem uns comentários interessantes aí, né? Enquanto no CSI tem aquelas panorâmicas lindas dos prédios espelhados e tal, né? Que começa também normalmente assim, ou então no vários CSI, né? Aquele CSI que é em Miami, né? Já mostra as praias e tal, não sei o que lá. Essa Chicago que aparece, é sempre uma Chicago que você tem a impressão que enquanto está batendo a luz do sol, ela já não é bonita, e na hora que a luz se apaga, fudeu. Não é, uma... aqui, não. Não é a Chicago que o... que o Frank Sinatra cantaria, né? É o lado negro de Chicago. Tem glamour, isso. E que é bem noir, né? Porque o filme noir sempre tem... sempre tinha um pouco disso. Na hora que vai pro mistério, é o gueto, é o lugar escuro, né? Por isso que o episódio 2 é tão legal, porque tem essa coisa do gueto e tem elemento blaxploitation aí também, né? É um negócio muito legal, as gangues, as quadrilhas, né? E, claro, o voodoo e o zumbi do mal, né? No meio. Muito legal. E ele, aquela conversa que ele teve lá na loja... Com a velhinha... Não é com a velhinha, antes da velhinha. Ele foi primeiro procurar e o pessoal da gangue chegou, né? Eu até esqueci. Ah. Quem que tá me procurando aí? Não sei, eu já tava perguntando aqui. E ele assim, dando uma de Zé Ruela, né? Sem né? braço. É assim, não sei o que ele tá fazendo. Vamos lá, vai, leva o cara. Ai, gente, aquilo foi o jeito dele. E outra coisa que a gente tá falando do vestuário, né? Do chapéu dele, ele despreza assim, o chapéu dele, mas toda hora pedem pra ele tirar, né? Quando ele vai na polícia. Tira esse chapéu. Quando ele vai pra conferência de imprensa. Né? Ele põe o chapéu a conferência de imprensa. Aí o cara, já falei o que tinha que falar, né? Aí eu falei assim, não, eu queria fazer uma pergunta aqui. Já falei, Carl. Não, mas eu queria fazer uma pergunta. Como é que você me explica aquele negócio? E todo mundo apontando o microfone pra ele. Ei, que é? Não vou falar nada, não. Não vou dar nada pra imprensa. Vai né? atrás de você da notícia. Vai atrás de vocês aí da notícia. Vai atrás da notícia, pô. Não, e esse é o legal, que quando mostra ele em contato, né, com outras pessoas da cidade, dá pra ver como ele é persona não grata. Todo mundo conhece ele. Todo mundo sabe que ele quer alguma informação, né? Detalhe, eu acho que a única pessoa que gosta dele é a senhorita Emily, né? Isso! Ela é a única que gosta, ela traz até um outro chapéu pra ele, um chapéu diferente. Na hora que tem esse monstro aí, esse demônio hindu, né? Então, que ele sempre vai aparecer como uma pessoa que você confia, que você gosta. Aí aparece ela pra ele. Isso! Né? Ou seja, ele também gosta muito dela, né? Que é a velhinha, né? E ele fala, né? Eu não confio em ninguém, né? Ele é o Smurf rabugento, né? Ele é o Smurf raivoso. Não confio em ninguém. Ele não confia em ninguém e ele só é corajoso até a página 2, né? Quando ela vai matar um monstro. Eu acho ele até uma figura muito intrépida, viu? Fiquei bobo, falei, caramba, o ator mesmo, sabe? Me parece um papel muito físico, né? Porque ele fica pulando, tudo bem, não é aqueles saltos de acrobata nem nada. Mas ele pula de um carro pro outro, ele sobe uma cerca lá, sobe nas caixas. Rola umas escadas, tu vê que é ele rolando a escada, não é um dublê, né? Eu acho até engraçado, assim, um cara diferente, entendeu? Do que se faria hoje em dia. E graças a Deus, esses episódios, cara, não tem aqueles subplots, aqueles. É tão difícil assistir hoje, por isso que eu não gosto, cara. É porque virou uma novela, tão complicado assistir qualquer seriado hoje, né? Esses seriados não, esse pelo menos do Kolchak é um caso, você tem sem enrolação, sem subplot, sem não sei exatamente. O quê. Ele resolve. Eu até não acha que dá pra assistir cada um individualmente. Exatamente. Você fecha, né? Você não precisa ter ouvido falar, ó, o monstro é aquela fórmula, né? Ele tropeça no caso sem querer, quase sempre, né? No Cruzeiro foi totalmente sem querer, né? Por exemplo, né? E aí ele tem um monstro, né? Tem um mistério ali. Aí ele vai investigar, vai subornar, vai destruir propriedade privada. Vai mentir descaradamente, vai mentir, legal, ele mente muito mal. E a polícia vai perseguir ele, né? E no final ele sozinho vai derrotar o monstro, né? E as evidências são destruídas e terra na ação do final, né? A fórmula é essa, né? Então você não precisa ficar acompanhando como se fosse uma novela, seria. Tu tem que ter assistido 10 episódios pra poder assistir um. Tu pode pegar o episódio número 19, sei lá, e assistir que você vai ter uma história completa. Tá tudo desenvolvido, o personagem já tá. Ele já vai mostrar que veio e tal. Vai ter o mesmo elenco de apoio, eles têm mais ou menos a mesma dinâmica, né? Episódio é episódio, né? E claro, ele carrega o seriado nas costas, o ator, né, cara? O ator é muito bom, né, ele é bom. Meu Deus do céu, ele é super carismático, né? Muito bom. Um detalhe legal que o Douglas comentou aí dessa questão das séries novas em relação às antigas, eu sei que não é mérito do Kolchak isso, mas é como os enquadramentos assim privilegiavam mais que o ator gesticulasse do que os enquadramentos que são feitos hoje para séries. Hoje tem muitos closes, não que Kolchak não tenha também, mas ele também privilegia o que seria o corte americano, né? Que seria do calcanhar até a cabeça. Isso é bacana também. Fizeram, tiveram a coragem de fazer um aborto do remake do Kolchak, cara. Que não deu certo. Fizeram, meu Deus. Stuart Townsend. Meu, né? Deus do céu. Nem assisti, gente. Não assista. Assim, ele tem um... Acho que o vampiro matou a mulher dele. Aí ele é todo trágico. Ele é todo... Oh, meu Deus, minha vida. Ah, eu vou beber. Que vampiro matou a mulher dele? Foi a Rainha dos Condenados? Porra, sabe? Porra. Caramba. Bizarro, cara. Bizarro. Horror. Esqueça. Não, só pra mencionar a qualidade do original, porque o remake fez menos sucesso, né? E durou, sei lá, 5, 6 episódios, uma coisa assim. Eu acho que nem aquela série, porque o Tim Burton fez o filme Dark Shadows, né? Aí eu fui, uma época até, eu não cheguei a assistir, gente, mas eu fui tentar assistir, ou baixar, mas eu não encontrei quase nada, nem legenda, dessa série antiga, Dark Shadows, e falaram que era muito legal. Entendeu, né? O pessoal até acha o filme do Tim Burton legal, ele é uma homenagem e tal, aquelas paradas, mas o pessoal fala que, porra, não faz jus à série, que a série era hilária, engraçadíssima, bem anos 70, sabe? Com componentes dos anos 70, né? E tal, que deixava mais engraçado aquele negócio do Drácula voltar e ter uma família, uma das filhas curte um som assim dos anos 70, é meio riponga. Entendeu? Ele fica em choque com essa modernidade, né? E tal. Imagina, né? É bem legal o conceito, né? Sim. Interessante. É, mas vai direto ao ponto, né? E não fica assim, o personagem você sabe que ele tá lá pra encarar o monstro, né? Assim, é menos complexo, né? Mas ele tem uma certa... ele tem elementos sociais de crítica social da época, né? Ele fala dos hippies, fala lá da juventude que só quer fazer sexo insanamente com a sucubus, né? Ele fala lá do político corrupto, né? Lembrando que, sei lá, cara, foi no ano, foi na época lá do Watergate, do Nixon, uhum. Né, esse seriado. Então, cara, tem muita coisa legal, assim, de elementos políticos, né? Apesar de que, né, muitos do elenco, né, assim, aqueles índios, por exemplo, são todos interpretados por homens brancos, né? Tirando a Eric Estrada. É, mas é aquilo, né? Só faltou o blackface também, né? Mas... os pele vermelhas são todos por gente branca e tal, né? Mas é aquilo, né? É bem da indústria americana isso. Mesmo. Eles não, dificilmente eles chamam índio mesmo, né? É o contexto da época, né? Eu acho que no caso foi uma exceção do zumbi, né? Que ele não mostra muito, né? Mas ele tenta assim, mostrar um pouquinho ali do que é essa cultura africana que também tá ali no. Escondida no underground dos Estados Unidos também, sim, né? E a própria cultura indígena mesmo que os atores, né, não sejam índios, mas você tem lá o mestre de obra com mestrado e pós-doutorado, daí fala francês e não sei o quê, ele é um cara meio amargurado, porque ele tá lutando pelos direitos da terra do índio, né? Você lembra? Tem uns elementos... Dá uns pitacos, sim. Ah, sim. Tem uns elementos, assim, né? Não é só galhofa e só brincadeira. Ele, dentro dessa galhofa e dessa brincadeira, ele faz sérias críticas. Isso daí é óbvio, né? Acho que claro. Tava comentando isso, não sei se ficou em off, mas as senhoras lá da sociedade, as que são assassinadas, né, elas todas são assassinadas por aquela entidade indígena, né? E tal, aquele. Que é uma espécie de xamã, né? Que ele que eles transformam em animais. E elas todas são fúteis e tal. Ele sempre faz questão de roubar as pedras mais valiosas, né? É bem interessante também. Ele acaba, do jeito dele, com os comentários em off que o Kolchak fica fazendo, ele critica assim, entendeu? Eu acho que tem uma crítica assim. Claro, tem o contexto de época, o contexto social, né? Você, realmente, o seriado vai ser um protagonista branco, vai ter piada homofóbica, né? piada com mulher, né? Estagiária, pra dentro da mala, né? Meu Deus, ele enfia a mulher dentro da mala do carro, né? Coitado. Não, e ela aceita de boa, né? Ah, tá bom, vamos entrar aqui. É, A mulher é meio retratada como ser um tanto, quanto incompetente. É, e submissa. Mas tem mais, mas logo pro final, pô, bem ou mal, no último episódio aparece uma tenente, né? Então... Sim, e a tenente é a mulher dele. Era a mulher do ator, do David McGavin. É muito bonita. Linda a tenente. Tá? Então eu falei, opa, alguém que não odeia ele logo de cara, que milagre é esse? Mas ela acaba com raiva dele, claro. Outro detalhe bacana, eu acho que mais puxado para essa questão da música, que também está contextualizada no período ali da época, eu acho que boa parte disso veio muito desse rapaz aí que eu tinha comentado, o Guy Melly, que nos anos 70 você tem ali o começo da era disco, né? E você consegue perceber muito o traço de funk jazz, né? Na trilha sonora da série. Sim. Do teclado, sax, né? Ele tá bem presente ali. A trilha é muito legal, é muito interessante. Deixa bem ambientado, né? Os episódios, né? E é legal, uma coisa que eu gostei também no Kolchak, que eu não sei vocês, eu sempre achei meio xarope, assim, eu que gosto muito de filme de terror, né? Então, quando aparece um zumbi no filme, aí fala assim, é um andante, o que que é isso? Tipo assim, no contexto dessa história, desse roteiro, ninguém sabe o que que é um zumbi, ninguém sabe o que que é um vampiro. No caso do Kolchak, não, ele já fala, opa, peraí, como assim, dois furinhos no pescoço? Vampiro, gente, ele fala, é vampiro. Exato. É legal isso, né, que não tem aquele negócio de, ninguém sabe o que que é, gente. Não, faz parte da cultura deles, né? Sim, e uma coisa interessante, né? Claro, você tem monstros, sim, universais, né? Roda universal, né? Você tem o lobisomem, né? Olha só, né? Do Hilário, né? Você tem os monstros mega famosos, mundialmente conhecidos, Drácula, né? Múmias, que é a múmia asteca, né? Sim, Jack Stripador, mas ao mesmo tempo você tem a tal do Rakshasa, você tem o Doppelganger. Você tem o espírito ancestral dos ursos, você tem o espírito dos sonhos. Sim. Que o sujeito está dormindo e cria lá dos pântanos, monstro do pântano. Olha onde é que você vai ver isso, né? Assim, tem as coisas muito arquivo X, assim, né? De estilo. Né? Muito sofisticadas mesmo. Os monstros sempre são interessantes, né? O contexto, né, dos monstros. Eu gosto também, achei barato. Tirando a bruxa, né, lá do. A bruxa dos manequins, né? Tirando. Caraca, mas foi engraçado esse dos manequins também, porque me lembrou até um episódio do Doctor Who que eu assisti, que tinha os manequins também, ataque dos manequins. É sempre tosco, meu, quando tem manequim envolvido. É mais engraçado. Então vou recomendar um filme pra vocês. Filmaça, aliás, tem o Tom Savini fazendo os efeitos especiais, o Maniac, que não esqueça o remake, né? Do William Lustig, que é todo psicopata do mal, serial killer. E ele tem o sonho, ele pega o escalpo das mulheres pra fazer os manequins do mal, né? Então ele tem a cena lá que na cabeça dele os manequins estão tomando vida e, cara, é um troço sinistro. É, muito legal, com certeza. apesar que o remake também não é ruim, não, viu? O carinha lá tá esforçado lá. Ele... Mas assim, eu sempre terei carinho com o original, cara. É claro, com certeza. Uma referência legal de 5 quadrinhos é aquela HQ do Alan Moore pro Batman, né? Que o terceiro cara de barro na edição, ele tá apaixonado por um manequim de loja de tipo Hammer da vida. Aí ele entra na Hammer toda noite pra ficar glorificando o manequim. É bizarro. Mas é a exceção da tarde, né? O manequim é magia do amor, né? Você lembra do filme? Eu lembro, ia falar agora. Com a Kim Cattrall? Ai, meu Deus, esse filme é tosco, gente. É horroroso. É muito ruim, é muito ruim. Mas é engraçado, a cena dos manequins, por exemplo, na hora que vai atacar o Kolchak, meu, misturam, né? Vocês viram, mistura a gente mesmo, né? Na hora que tá de costa. E fica tão ruim isso, gente, que eu não sei como é que a pessoa que fez a edição falou, porra, vai dar certo. Porque é tão óbvio, entendeu? É tão óbvio, assim, que uma hora que tá de costa é pessoas, assim, atacando. Aí daqui a pouco o manequim tá... Alguém dá um empurrinho, uma empurradinha no manequim e tal. É muito engraçado. Tem que desligar aquele senso também de crítico, né? De ficar... Claro, porque você vê o Eric bacana. Estrada de plumas e paetês também. Meu Deus do céu, né, cara? Eric Estrada de Plumas e Paetês. Plumas e Paetês, o homem mais lindo do mundo. Desculpa, mas vocês não acharam que todos esses momentos que aparece algum monstro, ou tem alguma coisa bizarra acontecendo, eles se valem muito do escuro pra não ficar mostrando muito essas tosqueiras. Orçamento baixíssimo. Tem coisas inteligentíssimas também, quer dizer, claro, o orçamento, né? O Rakshasa, por exemplo, o monstro do pântano, o próprio ET do terceiro episódio, ele é invisível, né? Então você tem truques aí, né? É a tosquice, não. O próprio motoqueiro que tu gostou tanto é visível, nossa, na hora que ele tá nas cenas finais, quando aparece o motoqueiro pra ele com a espada na mão, que ele fica cortando as pessoas, é um cara lá, o bagulho todo, o cara tá muito alto, entendeu? Tá bizarríssimo. Mas é muito legal de assistir, gente. É sensacional. E esse aí do motoqueiro é o Robert Zemeckis, né? Que fez o roteiro. Muito legal. Bom, cara. Momentos toscos dele. É uma série antiga pra tu dar risada, se divertir muito, entendeu? E sabe, desligar o senso crítico e dar risada com o negócio, né? Cara, achei demais. Tem elementos de terror, assim, que realmente, né? Principalmente os filmes, né? Mas o Seriado tem momentos de terror, mas os momentos trash, cara, são um troço impagável. E só pra mencionar, o índio, o chefe Apache lá que vira lobo, que vira corvo, que rouba joia, né? E o monstro do pântano, eles são interpretados pelo Josh, cara, pelo Richard Kiel, o vilão do James Bond, que comeu o pontinho do pão de açúcar. Foi ideia. A trecheira não tem limite, cara. Eu tive um ataque de riso, maluco, com esse episódio do índio, cara, que fazia um barulho muito estranho, assim, uau, uau, uau, uau, uau. Daí hipnotizando as pessoas, né, as vítimas. Aí ele aparecia aquela cara dele, assim, nossa, que engraçado. Era o Josh, era o Josh, cara. No longa, ó, esse daí de Seattle, parece umas figuras conhecidas também, né? No segundo filme, né? Que já não é nem a série, é o filme. Aparece o John Carradine, né? Aquele ator mega clássico, né? Aparece um outro também que ele é super reconhecido por ter trabalhado com terror. Eu esqueci o nome dele agora. É, droga. Não, eu sei, eu lembro que eu dei uma lidinha, mas eu não... Eu lembro, assim, do John Carradine porque, porra, já era um senhorzinho mesmo, né? Uhum. Bem velhinho ele, né, e tal. Mas caramba, parece que tem muita... Tipo assim, nem todo mundo é conhecido, né? Mas quem aparece... Muita gente boa, tem muita gente boa. Não tem vamos colocar assim, um avulso lá que não seja pelo menos engraçado e tal. A vampira lá, que é aquela vampira que faz programa. É sensacional aquele personagem, o jeito que ele resolve a questão. Aliás, né? Ela é uma cria do vampiro que ele mata no primeiro, no piloto, né? Sim, ela é continuação, que ela é de Las Vegas, né? Sim, isso. E aliás, aquela cena espetacular, né? A cruz pegando fogo, a roda de fogo, pô. Essa cena é muito boa. Muito bom. E é assim, o cara, acho que ele foi preso, eu não contabilizei quantas vezes que ele foi preso, cara, mas foi muitas vezes. Muitas vezes. Nessa daí da vampira mesmo, porra, os caras pegaram ele, quando a polícia chegou, ele tava com a estaca na mão, dando uma pá de estacada nela, porra. Aí ele termina o episódio ele falando assim, eu fui preso, mas por algum motivo eles me soltaram. Caraca. E esse aí tem aquele elemento da teoria da conspiração, que é muito legal. Né, o elemento, o Kolchak tá se metendo com aquela verdade que não deve ser conhecida, e ele paga o preço por isso, né, nos filmes ele perde emprego, ele é expulso de Las Vegas, né, ele ia se casar, o plano dele era publicar lá a história do vampiro no primeiro filme, pra se casar com uma lourinha. No primeiro filme. Uhum. Só que aí, quando ele mata lá o vampiro e tal, e ele acha que vai ser mega reconhecido e tal, a polícia inventa outra história, né? Cria uma história pra cobertar a verdade e fala, você tem 12 horas pra sair da cidade. E a gente já falou com a tua namoradinha, ela sumiu, nunca mais vai te ver na vida. Né? Então, porra, a polícia sacaneia muito ele, por isso que ele não vai na polícia, cara. É verdade, cara. A polícia, não, ele não trata bem porque eles também são babacas o tempo todo com ele, né, meu? É foda, né? Pra dar uma informação. Ele faz de tudo, ele mente muito. Isso é muito legal, né? O jeito que ele mente muito mal, cara. Tem uma hora no barco lá, no cruzeiro, que ele fala que ele é filho do capitão, porra. Aí o capitão fala pra ele, pô, vem cá, tu ainda vem falar que tu é meu filho no final, que ele fala, pô. Ele se fantasia de moleque do hotel, se fantasia de cirurgião. Ele vai se fantasiando pra entrar nos lugares, cara. É muito maneiro. Legal, o personagem é muito maneiro, muito legal. Legal. E E aí, vocês querem... Pô, pode falar, pode falar. Não, desculpe. Não, diga. No episódio 2, né, tem... vocês estavam falando dessa questão do... Da crítica social, né? Ele tá tentando encontrar o zumbi, né? Porque era pra justificar um assassinato que ocorreu de um negro. Exatamente. Sim, exato. E tem uma cena genial que ele tá perguntando pra um civil o que tinha acontecido ali. Não sei se vocês vão lembrar certinho, que o cara não para de falar, de dar informação. Aí, nesse meio de um monte de parágrafos que ele fala, o Kolchak fixa a câmera nele, ele faz um sorriso, né, pra tirar a foto. Aí depois ele continua falando, aí o Kolchak marca a câmera de novo, aí ele faz uma posezinha, assim, tipo, mostrando a casa. Tem esses tipos de tosqueira até nas cenas sérias. Ele fica tirando foto, assim, como quem não quer nada, só que aquele flash aparece, né, escancaradamente, né? Ele fica conversando, tentando distrair os policiais que estão tentando tirar ele da cena do crime. Ele, pá, fica tirando foto, assim, de costas, tentando acertar o ângulo, né? E lembrando que essa câmera é muito poderosa, né, cara? Ele tira foto, o índio quase morre, os ETs não gostam da máquina, né? Ele tem a arma, porra, essa máquina fotográfica dele é muito foda. É. Sim, pra caramba. E é sempre destruída, O filme sempre é velado. Mas aí os monstros, não! Os monstros, não! Essa luz na minha cara, não! Eu pensei que quando ele ia tirar foto do índio, cara, o índio ia falar, você roubou a minha alma! Eu fiquei esperando, cara, e não rolou. Eu falei, eita porra! Eu também o cachorro do Satanás fica tão puto que ele nem aparece na foto, né? Ele tira a foto do cachorro, o cachorro não aparece na foto, cara. Caraca. Cachorro de Satanás, né? Meu Deus. É muito, é genial, cara. Tem uns episódios geniais, cara. Não, não, espera um pouco, Tony. Esse cara não é um estripador qualquer. Ele é o estripador. Já ouviram falar de Jack o Estripador? Deixa eu ver se estou entendendo. Está dizendo que o nosso estripador é o mesmo que matou aquelas 7 mulheres em Londres dos anos 80... 88, para ser exato. Mas eram só 5. Sempre 5 mulheres. Ele matou 5 mulheres nos arredores de Place Pigalle, em Paris, no verão de 1888. Para falar a verdade, ele matou, mutilou e deformou mais de 70 mulheres durante os últimos 80 anos em 25 cidades principais, de Gladivostok até Milwaukee. É melhor eu avisar o Dr. Harris para aguardar. Acho que temos um louco que precisa de exame. Por uma vez seja um policial e não um avestruz. Olha, tentaram enforcá-lo na Alemanha e não conseguiram. Em 14 de agosto de 1904, em Krexed, 12 homens, um esquadrão de execução, tentaram 3 vezes executá-lo e não conseguiram. Está bem. Está bem, vamos tomar Chicago como exemplo. Ele matou 3 mulheres e pulou de um prédio de 4 andares e sobreviveu. Ele foi atingido por um automóvel que estava a 80 km por hora e ele está levando seu esquadrão de bambas pelo nariz para onde quer. Ora, vai me dizer que pretende ficar aí sentado e me convencer que ele é apenas um cara comum que você pode prender? Pode dizer isso com segurança, Kolchak. Você está ficando biruta. O seu super-homem está lá em cima na ala de máxima segurança, Kolchak. Kolchak, ele está na segurança máxima. Sabe o que é segurança máxima? Ninguém pode entrar e ninguém pode sair. O prisioneiro acaba de sair da segurança máxima. Aham, aham. Viu? Eu, por exemplo, uma das coisas que eu achei bacana no primeiro episódio é que ele não coloca, obviamente, né? Ele não coloca o Jack Estripador no contexto ali da história. Simplesmente por colocar, né? Ele coloca uma teoria, não, ele pode ser um ciborgue, ele pode estar aí a todo momento, ele inclusive foge no final, ele não é derrotado. Não, e a teoria é muito boa, cara, que na verdade ele tem problema com a eletricidade, né, meu? Exatamente. Cara, que ele tem medo da cadeira elétrica, que, meu Deus! Cara, o Kolchak resolve tudo, né, cara? Aí chega no final, ele derrota, né? É foda, né? Segue aquela fórmula padrão, né? Você tem ele aparece do nada no caso, você tem o mistério, as mortes, a polícia vai encher o saco dele, vai fazer de tudo pra atrapalhar a vida dele, né? E aí ele dá a volta por cima com seus contatos, com seus subornos e com seus crimes, né? E aí ele consegue, no final, derrotar sozinho o monstro. Só que ele perde a evidência, né? tem uns episódios, cara, tem uns episódios que o ritmo, a narração dele, né, a perseguição da polícia, o ritmo do episódio é tão maneiro que você, caramba, já passou, tem uma hora de episódio e o episódio voa. É, né? Porque detalhe, é quase uma hora, né, por episódio, né? Exato. 51 minutos. É, extremamente grande. E voa, né? Impressionante. Não, tem uns que são assim, meu Deus, né? Isso não acabou ainda. Essa porra desse lagarto aí embaixo da terra. Tá vindo todo durinho, parece um robô aquele lagarto, né? Não acabou aí essa merda. Mas... Não, pior que Mr. Ring, não. Não é não, que, pelo caraca, amor de Deus. Caraca, o do Ring foi foda, gente. Foi que é o nome do Android, né? Do robô, é, né? Olha só, inteligência artificial, né? Nessa época falando 73, inteligência artificial. Mas... É, porque o robô, ele tinha sentimentos, ele tomava decisões, né? Mas não sabia distinguir o bem do mal, aí fudeu. É, cara, ele vai falar de filosofia. Essa, o episódio, ele, eu acho, eles têm mais sucesso apelando para o terror. Não precisa, assim, o elemento, a inteligência artificial e tal é bacana, mas o terror clássico eu acho que é mais legal, porque aí ele começa a pegar a Helena de Troia, aí vira o seriado do Batman, né? Ele pega lá aquela porra daquele cavaleiro medieval lá, ó, oh, eu tenho a espada +1/+1, vou te matar com, porra, né? É, inclusive, a forma como o Darren McGavin põe a voz, né, na hora de narrar, poxa, no final do primeiro episódio, quando ele tá falando da bota, sabe? Ah, eu fui pesquisar, essa bota, ela já parou de ser fabricada, já faz mais de 80 anos, né? Mas esse quem acreditaria? Do Jack, sim. É, poxa, eu acho que o que não convence na tosqueira da série, ele compensa na atuação, poxa. Ah, ele carrega o seriado. É porque a série, tu for ver, ela tem uns errinhos, assim, de continuidade, assim, muito bons, assim. E às vezes o bichinho tá morto, aí lá, o cachorrinho tá morto, né, no episódio do índio lá. Aí o cachorrinho se mexe, entendeu? Tá morto e se mexe, sabe? É engraçado, assim, né? E os caras não tiram. Tem o mesmo ator fazendo personagens diferentes, né? Tem o mesmo, por exemplo, a Dona Emily, né? Miss Emily, mas tem também um policial, um desses policiais que enche o saco do Kochak. Ele tem um nome em um desses episódios que eu não tô lembrando agora, né? Exatamente o nome dele. E ele aparece em outro episódio lá pra frente, mas é outro nome totalmente diferente, né? Então eles vão mudando, às vezes, o nome dos policiais, apesar de ser o mesmo ator, né? E aí vai, mas acho que é perdoável, né? Muito. É, a qualidade que tem. Ah, e só claro. Só pra mencionar, eu tava tentando lembrar o nome desse cara enquanto vocês estavam falando também. Aparece quem é o político lá que vendeu a alma pro diabo, é aquele Tom Skerritt. Aquele ator, que é um senhorzinho, vale, né? É, então, que não, hoje em dia ele tá naquela série Madame Secretary, né? Que é uma série recente, mas é de The Good Wife, é um par de filmes antigos, assim, né? E tal, Flores de Aço, né? Esse seriado tem tanta participação especial. O irmão do Kojak, taxista gordão. A TNT Jackson. Cara, né? Kojak eu não assisti. Eu assisti o Baretta, meu. O Baretta eu cheguei a assistir, cara. Pra ver com a minha idade, né? Eu lembro de ter assistido o Baretta. Não sei onde que passava. Se era na Record. Não lembro mesmo. Mas eu assisti o Baretta. Mas o Kojak, todo mundo falava. Eu nunca conseguia ver um episódio do Kojak, cara. Foda isso. Desculpa. Alguém viu o Kojak na época, além do Paulo? Sei, o Paulo tá te chamando de museu ancestral. Olha lá, Paulo, não, mas eu sou. Tá te chamando de idoso. Não fala assim. Eu tô falando isso porque, inclusive, quem me indicou pela primeira vez essa série, né? Eu trabalhava em locadora, né? Foram clientes que já tinham muito mais idade que eu, então eles indicaram essa seriada. Não, só pra você ter uma ideia, eu assisti o primeiro Star Wars no cinema. Nossa, que inveja, hein? Que legal. Nossa, você assistia Columbo? Columbo, todo mundo, essa turma toda, Nossa senhora. Que maneiro. Ah, na verdade, ele já assistiu na época, né, meu? Você assassina mulheres de 20, 20 anos, né? 6 mulheres e rouba. Não, eu não sou o Jack. Pra fazer o elixir da vida lá, do mal, lá, pra... e mora no subterrâneo de Seattle. Né? Não, por aí não. Eu não posso falar porque eu tenho medo de eletricidade. Olha aí. Verdades aparecendo, né? Cara, morar no subterrâneo é um lugar comum que já se perdeu, né? É. cara. E aquelas massagistas odalisca, cara. Porra, as minas da casa de massagem tinha que ser meio odalisca, com roupa de odalisca, meu. Você lembra do viadinho? Ele, ah, meu Deus, essa massagem. Ele quer ir pro cruzeiro, ele quer tocar o boé, né? Porque tem um cara que é músico, que tá sendo possuído pelo. Que vai ser assassinado pelo Doppelganger do Mal. Né? E aí ele, eu toco a boé, eu toco isso. Ou seja, ele é homossexual porque ele tem esses hábitos, né? Considerados taxados de homossexuais, né? Ah, não é. Ele gosta de ler livro de cão de raça, lembra que ele fala lá, o cachorro de Satanás, o Kochak tá investigando. Aí ele, isso aqui é a linhagem da raça tal, do cachorro tal. Ele se amarra nesses assuntos que tem nada a ver. Mas não, no caso que tu tá falando é aquele cara que trabalha com ele lá, né? O viadinho, o baitolinho. O Dyke, né? E que acaba tendo o carro dele, eu não lembro que episódio agora, que ele teve o carro... Guinchado. Guinchado. Não, o melhor é que assim, o Kochak tava toda hora pra zoar ele, né? Estaciona o carro na vaga dele, porque deve ser mais perto, mais próxima, né? Aí o cara, eu vou sacanear o Kochak, o que eu vou fazer? Eu vou mandar guinchar o carro dele. Ele passou uma ameaça antes pro Kochak, ele voltou a estacionar, aí ele vira, tá vendo, Kochak, você não voltou a estacionar? Eu já chamei o guincho. Aí o Kochak dá aquela risadinha, então, mas eu segui o seu conselho. Como eu vi que eu tinha estacionado na sua vaga, eu tirei o meu carro, peguei a sua chave e coloquei o seu carro de volta na sua vaga. Aí você só ouve o guincho chegando, tipo, é muito foda esse momento. Eu acho que é o do Cavaleiro Medieval, acho que é esse do... Que o carro dele é guinchado. É, cara, tem muito. O interessante. Cara, o jornal é uma pobreza, né? Aquele jornal dele lá. Mas é isso que eu acho legal, porque você tem esses personagens e você não tem aquele elemento sisudo. Porque geralmente a gente tá falando de seriado de mistério. Quando você tem o seriado de mistério, você tem o quê? O detetive. Ele tem uma estrutura toda. Né? E ele geralmente é um agente da lei, é um policial, ou é um cara do FBI, ou é a galera do CSI. Tem uma envergadura moral, né? A pessoa. Agora, É tipo assim, pode até ser um personagem com nuances, né, que nem tem no CSI e tal, mas não, o Kochak não, ele é totalmente amoral, ele tá nem aí, né? E a profissão dele, ele é jornalista, ele não é agente da lei, né? Isso que eu acho maneiro, ele é agente do povo, é nós. Apesar de ter mandado prender logo no começo um monte de gente que atrapalhou, né? Sim. Mandou prender um monte de gente que tava atrapalhando a investigação dele. Ele é muito bom. E é muito legal que essa parte dele ser a moral, aquele episódio do Bairro dos Judeus, que é muito foda aquele episódio, nossa. Aquele episódio é um dos meus favoritos. Genial, sim. Tipo, tá o velhinho ali que tava caçando o espírito do mal hindu. Putz, há anos que eu ando pelo mundo, matando eles quando aparecem. Pior que eu vou morrer e precisaria passar essa bola pra alguém. Aí, quem sabe o senhor, ele olha bem pro Kochak assim. Deixa pra lá, tipo. Ele fala, tem que ser alguém honesto, não sei o que. Ele olha pro Kochak. Corajoso. Corajoso, não sei o que, ele olha pro Kochak. Deixa isso pra lá, vai. Tadinho, o velho tava morrendo, né? Esse espírito aí era tipo assim, o antagonista do Ravana, né? E tal. Eu esqueci o nome desse espírito aí que é. É o Rakshasa, né? Ele. O interessante desse é porque é tão bacana esse episódio, né? Eu queria falar dele mais adiante, mas a gente pode começar a falar deles? Claro hoje? Que sim, claro que sim. Claro pode? Que falar. Esse episódio é tão interessante porque ele mescla, né? Aqueles valores ocidentais. Por exemplo, a gente vê a suástica, né, num filme, a gente associa automaticamente com o nazismo. Sim. Né? Então ele brinca com isso. Os elementos da cultura hindu, que são milenares, né? A própria palavra ariano, né? Vem da cultura indo-ariana, né? Aqueles povos de 5 mil anos atrás, migrações ancestrais de povos ali na Índia. Então esses nomes todos, né? Fazem parte de uma cultura ancestral milenar, e o Ocidente, que não conhece, né, acaba bem ou mal tocando de leve nesses assuntos, né? Por seriados como esse, né? Que vão pesquisar outras culturas, uhum, e mexer um pouco com estereótipo e preconceito, né? Porque o gueto é de velhinhos ali, e você vê, a ironia das ironias, eles estão ali, parece que é num depósito de carne de porco, e os ratos comendo. Nossa, ali, sim. Né? Assim, é um troço assim, esse episódio é tão interessante, porque tem esses elementos aí. Se vocês veem, por exemplo, né, aquele desenho, o anime lá, do Dragon Ball, que é a história lá do garoto macaco, né, que tem um bastão, que cresce, anda na nuvem, que cresce até os céus, aquilo tudo é uma lenda hindu, né, então, e o Super Saiyajin, ele não fica o quê? Ele fica ariano, né, ele fica lourinho de olho azul, então é a apropriação da cultura milenar hindu, né, e eu achei muito bacana o jeito com que esse episódio foi tratado, claro, né, com alguns estereótipos, né, o cara do turbante com restaurante de comida exótica que dá piriri. É, né? Que dá o curry da dor de barriga. Sim, né? Mas assim, é um episódio interessantíssimo esse. Eu gostei muito desse episódio. É um dos meus favoritos que assisti. Eu acho legal. Os roteiristas que trabalham em geral nessa série conseguem resgatar e como pode dizer, adaptar bem, de forma bem interessante esse tipo de conceito que é. Não é necessariamente da cultura deles, né? E a Miss Emily, cara, tem uma participação desse episódio tão legal, né? Porque ela é a personagem em que ele confia. Ele confia, sim. Assim, é muito legal isso, né? E o conflito final, né, do monstro com... Sempre tem que ter, né, o conflito do monstro com o nosso Kochak. Aparece a Miss Emily, cara. Acho isso tão bacana. Monstro mesmo, o monstro é legal, né? Tudo bem que começa, mostra muito ele de costas, né? Só no final que vai mostrar ele de frente. Mas o monstro é uma coisa assustadora. Imagina só você tá vendo um parente teu pai, tua mãe, um amigo, que tá vindo de braços abertos. No Brasil saiu como Abraço Fatal, o nome desse episódio, se não me engano. Olha aí só. Tá com os braços abertos assim. E, pô, tu vai abraçar, né? Então, alguém que você gosta, você vai abraçar, né? E só que o monstro tá... Mostra pro espectador como é que ele tá, né? Tá indo lentamente com os braços abertos, né, pra pessoa. Então, isso é muito legal, cara. Eu adorei. Sim. Também. Um dos meus episódios favoritos também. E o aquele dos sonhos, também tem essa tática, né? Do monstro de costas, não aparecendo direito, né? O Spanish Moss, né? O monstro do pântano. Eu não sei como é que ficou em português, né? Português? Porque eu tô com todos os episódios dublados aqui também, que eu vou ter que reassistir tudo de novo depois que o Paulo falou que é legal, entendeu? Não, é sensacional, Thiago. Eu vou ter que assistir, mas esse eu não vi ainda qual que é. Mas só esse pra... dos sonhos é maneiríssimo. Esse também dos sonhos. É o monstro de lama. Pronto. É monstro de lama? Monstro de lama. Só um adendo sobre a dublagem brasileira, né? O narrador que fala os demônios da noite é tipo aquele dublador que falava, narrava as coisas do pica-pau, sabe? Comida, isso, do pica-pau. É igualzinho. Cara, que maneiro! É igualzinho, cara. Os demônios da noite. Os demônios da noite. Legal, dá pra colocar na edição, tá vendo? Na edição coloca trechos em português, o pessoal. Eu vou. E sempre tem naquela dublagem, não ultrapasse. Saída. O leitor de placas, né? Exato. Saída é o leitor de para a direita. Exato. Não, mas esse do Rakshasa, né? Porque eu jogava RPG, né? Era um leão telepata do mal que comia gente. E que tinha a mão. As patas eram invertidas, as patas eram de trás pra frente. O polegar dele, vamos dizer assim, né? Ele tinha a mão humana, esse Rakshasa. As patas eram viradas pra você, né? E ele era um telepata que fazia ilusão na tua cabeça. O Doppelganger, tem muito bicho aí que eu jogo, a armadura, o espírito da armadura, isso aí pra jogador de RPG é muito legal, né? A armadura é mais um, o machado do abençoado lá é mais dois, matou o bicho. Cara, tem muitas coisas legais assim, cara, pra jogador de RPG nesse seriado, cara. E cada episódio tem seus conflitos, né? Esse daí que você falou da armadura. Eu lembro do coitado do velhinho, que era o curador lá do espaço, lá onde tava lá as coisas medievais, lá a mulher lá querendo detonar ele. Eu vou te tirar, mudar tudo que você tá fazendo aí, ou seja, não significa nada, né? O cara que já tá cuidando lá do espaço cultural, né? Chega alguém lá pra detonar, não tá nem aí pro velho, né? É muito legal. O jeito que eles representam o idoso... É uma maneira muito engraçada, é respeitosa até, né? Esse daí do que aparece o monstro hindu, os judeus, né? É engraçado, porque tem esse negócio que você falou da gente ter aquela... tu vê o símbolo da suástica, né? E você fala, ai caramba, nazista. Os velhinhos, tadinhos, judeus, eles estavam lá falando, eu tenho um pouco medo de andar no meu bairro, porque tem suástica em tudo quanto é lugar. Só que a suástica era pra proteger contra o monstro. Esse símbolo vem do budismo, vem do hinduísmo, esse símbolo é ancestral, é uma cruz ancestral. Só que era então, invertido. Né? É uma cruz invertida, uma swastika invertida. Mas você vê, ele usa esses elementos do ocidente, né, da nossa cultura pop, vamos dizer, ocidental, e joga com elementos exóticos e tal, né? Claro, né, tem alguns estereótipos, né, do hindu de turbante, ou dos astecas com as plumas e paetês, né, ou com o chefe Apache lá, né? Mas, assim, é muito interessante você ver esses elementos estrangeiros sendo, né, utilizados na cultura pop, né, dos Estados Unidos dessa época. É muito bacana. Esse do chefe Apache é o Diableiro. É o Diableiro, sim. Diableiro. E era a lenda que existia mesmo, né? A do urso também, do urso, do poltergeist, né, que destruiu o hospital, também era uma lenda que existia, né? O monstro do pântano também, né? Dos sonhos. Assim, tem muita coisa legal, cara. Tem muita coisa legal. O episódio que chamou a minha atenção, aquele Primal Scream, tem uma banda com esse nome, né? Tem. Até fiquei em dúvida. Será que a banda se inspirou nesse episódio, né? Fiquei curioso, né? Só viajei um pouco nisso. Esse episódio é um pouquinho mais sci-fi, né? Porque eles acham aquelas células no Ártico e estão cultivando. Mas uma coisa que chamou... tem duas coisas que me chamou a atenção. Uma pela bizarrice, porque... As células viram os homens da caverna, né? Que isso. Já é muito bizarro, e saem matando porque eles comem carne, né? Carnívoros, sim. São carnívoros, só que tem um detalhe. Quando tava a mulher com... tava a mulher na rua, eles não roubaram, eles não arrancaram o braço nem nada, levaram a mulher lá pro subterrâneo, cara. Muito... É o subterrâneo, não foi comentado nada, né? Tipo, você olha assim, o Kojak, ela inteira ali no fundo, falou: caramba, por que, que eles roubaram? Será que sentido era o comer aí, né? Mas só que. É muito legal, esse daí é um dos que visualmente eu achei até. Muito, mas muito interessante, porque no final eles estão com aqueles. Como é que é? Que é um negócio que o pessoal acende, a iluminação é artificial, mas é tudo vermelho, uhum. Né? E o monstro termina, eu pensei que o monstro tava matando ele. Eu falei, puta que pariu, agora o cara vai morrer, não é possível. Que o monstro tava abraçando ele forte, pô, tava mordendo, né? Aí vem os policiais, e sabe o que é engraçado a impressão que me deu, Thiago? É que os monstros pareciam os homens. Se você parar pra pensar, porque tava aqueles. Qual é o nome daquele? É flare, né? Sei lá, que é. Eles acendem. E sinalizador. Sinalizador, isso. Tava tudo vermelho. E os policiais vindo lentamente, assim, no túnel, né? Que eles estavam escondidos num túnel. E muito lentamente. Eles sim pareciam um monte de monstro, entendeu? Tanto que nesse daí o monstro nem morre, ele é capturado. Esses elementos sci-fi, eles têm essa pegada. O homem é que é o verdadeiro, né? O robô isso. Também, né? Sim. Ele é atacado, o dinossauro escroto lá. Os homens é que vão cavar até o ninho dele, né? Sim. Então, esses do sci-fi têm esse elemento aí mais, né, a humanidade causando o terror, né? E a tecnologia, né? E é legal esse ponto, porque esse dos homens primitivos, que tem toda uma coisa que ao longo do episódio, de uma certa forma, é a polícia que se une com companhias, né? Porque ali a companhia é mais forte até que a polícia, porque a polícia tá agindo pela companhia, não tá agindo não tá agindo pelo povo, não tá agindo pelas mulheres que estão andando na rua à noite e são mortas, pelas pessoas, pelo trabalhador que tá lá fazendo seu trabalho e tá sendo caçado. Não, é para esconder o que a companhia tem feito. E ele tá ocultando, sim. E ele faz toda uma narração em off. Primeiro que deixaram o Kojak lá embaixo, né? Levaram os bichos e deixaram ele largado. A polícia, você vê que o policial já não gostava dele, fica aí mesmo esse cara, né? E ele falando, pra onde foi levada a criatura? Que ele faz aquele comentário, que eles, né, será que eles vão fazer, vão tornar a criatura mais humana, quer dizer, manipulável? Pô, terminar isso. Um episódio nos anos 70, época de Guerra Fria, falando sim, que o ser humano é manipulável, cara... Ele pegou a minha câmera porque falou que eu sou incontrolável. Será que essa criatura eles vão querer tornar controlável como ser humano, né? Que é incontrolável, né? e tal, ele faz uma reflexão no final do episódio, né? Legal demais, assim. Esse daí é genial também, eu gosto muito desse daí. Muito bom, né? Os episódios são... Cara, realmente, assim, o que eu não... Os mais tosquinhos eu achei o da Helena de Troia lá. Né? É, isso eu achei engraçado, porque tava naquela época das mega modelos, que tem que ser lindo, né? Não, mas aí eu vi pelo lado trash, né? Esse aí eu já tava vendo pelo lado trash já, né? E tava descambando pra isso mesmo, né? Foi por isso até que o ator, ele falou, quer saber, te lasque, não vou mais fazer, chega, né? E vou embora, cansei. Aí ele cansa e vai embora, né? Mas muitos desses aí são trash, mas os do começo lá, tem uns muito bons, né? Eu, por exemplo, eu acho genial, mas é sério mesmo. Eu amei muito o do zumbi, sabe? Achei demais. O zumbi é espetacular. Aparece a mama lá, que faz os babados, os ebós lá e tal. Tudo mal. Ela coloca os nomes, né? Escreve o nome com sangue de galinha. Não, aquela tensão que ele tava lá, vou jogar o sal na boca. Aí a mulher chega e... Eu fiquei desesperado. Colchaque. Ela escreve, aí o bicho abre o olho, ele... Ai! Ele dá aquele... Aquilo é muito bom. É muito bom e assim, né, recomendo, né, em 72, 73, sei lá, tem um filme muito parecido com esse episódio, né, Sugar Hill, né, que também tem uma mulher que o irmão dela morre pela gangue do mal, pela máfia, e ela invoca o zumbi do irmão dela pra matar todo mundo. Ah, legal. É um Black Exploitation de 73 ou 74, é da época, né? E também recomendar, claro, o Live and Let Die, né, do 007, né, que também tem o voodoo e a máfia, né, no, com elemento de espionagem, né, com elemento detetivesco aí também, né, do James Bond. Eu tô me atualizando aí no 007, né? Pô, são muitas coisas pra assistir, viu? Vive e Deixe Morrer é um dos melhores, né? Um dos mais toscos é um dos melhores. É, fica meio bem. Não, e o do vampiro, né, cara? O do vampiro, o The... que é o primeiro, né, que é o The Night Stalker mesmo. Oh, aquilo ali, aquela hora que foca no vampiro, mas é muito Christopher Lee, é muita homenagem também ao Christopher Lee, né, nos olhos vermelhos, né, que a gente vive falando tanto dos olhos do Christopher Lee, né, da atuação, mas é muito homenagem também ao vampiro que o Christopher Lee fazia. E você me falou, me lembrou agora, aquele episódio do judeu, do Rakshasa, o roteiro foi escrito por um roteirista da Hammer, o Jimmy Sangster, que fez o Curse of Frankenstein, o Horror of Drácula, né, ele fez o roteiro, ou seja, tem galera muito boa fazendo esses episódios. É, tem gente muito boa. O episódio lá do Cavaleiro Sem Cabeça, Hell's Angel, né? Genial. O detalhe do filme, o vampiro, ele não fala um A, ele só, ele só impõe a presença com o olhar mesmo. Com certeza, é bem o que era lá o Christopher Lee fazendo lá os vampiros, né, na Hammer, né? É muito legal. E tu, Paulo, qual que foi o que tu te chamou mais atenção? Até mais de um aí, o que tu gostou muito? Eu gostei, eu tinha comentado antes do zumbi, muito bom mesmo. Gostei daquele do Mr. Ring, né? Achei interessante. Igual o sci-fi. O que eu não vi foi, infelizmente, eu não assisti o do motoqueiro. Cara, preciso ver. Ele vai se vingar da gangue do mal, cara, que a gangue do mal, o Hell's Angel sacaneia ele, cara. O toqueiro sem cabeça, esse que você fala. Ai, cara, já tô imaginando. Estou me imaginando rindo, cara. Menina, o final é trash, não vou nem te falar. Cara, não, imagina. Veja isso. É muito bom. Não, esse é que é o legal, isso que eu falo. Os episódios são bem bolados, são ótimos de assistir. E os que são trash, cara, são muito engraçados. Então, a série é boa. A série é boa, assistam, cara. A série é muito boa. Aqui é o da armadura, cara. Tem o policial que sacaneia ele, é um policial que fala embolado, que fala difícil. A cena de interrogatório, né, é tão maneira, né, que ele vai pegar lá a decoradora, vai interrogar a decoradora, só que o cara da... O sujeito da armadura amaldiçoada vai lá e invade, né? O Kolchak, ele não morre pelo cara da armadura, né? E aí quando ele acorda, ele tá sendo interrogado pela polícia, né? E aí ele precisa cortar um dobrado pra poder fugir da polícia, né? Pra solucionar o problema. É muito bom. Como sempre, né? O que eu notei também, você falou da polícia, o capitão muda, né? Ele tá mudando sempre, né? Sim. O capitão no The Reaper, por exemplo, era um outro capitão que eu achei que era mais engraçado que o outro. Ele era mais cínico, né? Ele era mais cínico, exatamente. Primeiro era mais velhão, né? E tudo. É. Até aquela cena que ele chega e prendeu. Não, fique tranquilo, ele está preso e não tem como ele sair, né? Aí o cara entra assim, então, ele fugiu. Aí, tá vendo? Ele fala assim, o tá dublado. É impagável, cara, é impagável. Não, o outro que eu gostei também, eu até gostei muito pela homenagem, né? Que é aquele do. É o quinto episódio, que é The Werewolf, né? Que é o do lobisomem. Que é um episódio, eu acho que tão legal, porque começa com umas fotos tudo em preto e branco, né? Mostrando que aconteceu um caso horroroso numa cidade onde a família toda foi dizimada pelos lobisomens. Pelos lobos, né? Mas isso. O pessoal fala que não tinha lobos na cidade, né? O que estava acontecendo. E aí já vai para aquele gancho lá que o Kolchak tá sempre se dando bem, né? Às vezes se dá mal, mas se dá bem também, né? Que ele. O chefe dele tá para fazer a primeira viagem em 5 anos, né? As férias dele, coitado, né? O cara, não sei como é que não tem uma úlcera gástrica, coitado do chefe dele. Mas acho, né, que ele tem, cara. Ele fica tem. Tomando, né? Um monte tem, episódio de que, tem episódio que ele tem, que ele fica tomando remédio. Por causa do Kolchak. É por causa do Kolchak. Mas ele adora, viu? É visível que os dois se adoram muito, né? Mas assim, ele fala assim: olha, pela primeira vez ele tá todo feliz, né? Eu vou ter uma viagem, tá tendo uma gripe e tal, tá todo mundo ficando doente. Aí o Kolchak é o único que não tá doente, ele também não tá ruim, só que vai o contador lá, vai fazer uma análise lá. Auditoria, né? Auditoria, isso. Aí fala, vai você então, vou escrever aí sobre esse cruzeiro aí, que é um cruzeiro de solteirões. Cruzeiro das loucas, bicho. É quase aquele gaiola das loucas lá, o cruzeiro, só que aí vai homem, vai mulher e tal, né? Tem uma versão, né, de humor aí com aquele ator lá, Cuba Gooding Jr., né? Então, mas aí ele vai pro cruzeiro e, porra, o lobisomem vai estar no cruzeiro, cara. É foda. É mais fácil, em teoria, de achar quem é, né? E o lobisomem que foi... Cara, a história da licantropia lá, como é que ele virou... É tão bizarra, cara. Ele foi enfrentar, ele é tipo uma equipe especial. Ele foi enfrentar o bagulho e foi mordido. Só que ele tá lá super nervoso, ele quer droga. Tem uma hora que ele vai no médico, ele quer droga, né? Ele quer tentar se mobilizar. É um monstro que tem crise de consciência, isso é interessante, né? O ET Invisível, do episódio 3, ele tem crise de consciência, ele só quer sobreviver, né? O lobisomem, ele não quer matar. O Eric Estrada fala, vai fazer canoa de mim ao caralho. Né? Tem alguns que tem uma certa, né? O lobisomem não quer matar, mas mata, que é uma beleza, claro. Caramba. E o maneiro é que a figura de autoridade aí também é o capitão, né? Que vai atrapalhar. Acaba ajudando, mas ele também vai atrapalhar o Kolchak, né? Colocar o Kolchak a ferros, né, cara? Ele vai roubar os botões de prata do capitão, cara. Genial o negócio. O cara vai trocar de terno lá, de roupa, não tem, meu botão. A quantidade de figurante sendo assassinado enquanto ele tá derretendo lá a prata. Meu Deus do céu, o cara morre uns 10 ali. Ele, calma que eu tô derretendo o negócio aqui. Aí ele vai fazendo lá as balas de prata. Mas, meu Deus, derretendo talher, derretendo... Tem um cara lá que é o marinheiro, que ele fica trazendo contrabando, né? Ele fica roubando as coisas e tal. É muito. Esse daí eu acho que ele é engraçado. Ele é uma homenagem, assim, a esses filmes antigos de lobisomem. Então eu achei maravilhoso. Eu falei, nossa, genial, adorei mesmo. E o Kolchak que define no final ainda resolve mata a parada, né? Tá falando assim, opa, eu resolvo tudo e não posso escrever nada sobre Exatamente. Isso, dá uma pena. E o pior que ele fala, né, além de, tipo, os corpos de todo mundo que morreu sumiram e os que estavam feridos foram levados pra Suécia pra fazer um tratamento de sangue, né? É bem a verdade, está lá fora, né, meu? O governo tá metido na parada, né? É bem assim, vai ter infestação de lobisomem. Pra evitar a infestação de lobisomem, vamos subir com os feridos, né? Eu podia dizer assim que ele não seria o pessoal do Arquivo X, ele seria o pessoal dos Pistoleiros Solitários, né? Sim. Ele era mais o primeiro Pistoleiro Solitário do que... Isso aí não tem nem teorias de conspiração, né? Ele não tem teorias, ele acredita que tá acontecendo mesmo e acabou, né? Isso é muito legal, assim, que ele fala assim, ele vê uma, duas, três, tipo assim, dicas, ele já fala, é isso, eu já sei o que que é. Entendeu? Isso é muito legal no Kolchak, o humor disso, né? Porque além de tudo isso acontecendo e tudo dando risada do cara, porque o cara é engraçadíssimo, né? Sim. Tem muitas gags legais, né? Não, como eu falei, né? Ele tem uns momentos de tensão. Você fica, eu sei que vai dar certo, ele vai escapar esse safado. Mas você olha assim, gente, ele consegue transmitir esse, o jeito tosco dele. Eu consigo transmitir. Ele conseguiu passar pra gente o medo, a surpresa. Surpresa do que desse filme tosco? Mas ele faz isso. Ele faz isso, ele consegue, ele diverte, cara, gente, vale a pena. Vale a pena. E tem essa coisa, né? Tipo, que o Douglas falou, uma caralhada de gente morrendo ali. Aí o cara, antes de se levantar com as balas e o rifle, não. Ele bota o terno, procura o chapéu, procura a câmera e o gravador dele do lado, né? Tipo, aí que ele sai correndo. Enquanto não tá com o chapéu na cabeça, não corre, né? Cara, muito legal, muito legal. Aquele monstro lá, quando ele aparece com uma Miss Emily, ele fala, Miss Emily, eu gosto muito de você, mas para de andar. Mandei separar. Ah, mas assim, eu quero ser investigador, eu quero ficar com você. Eu mandei você parar, tá muito legal. Cara, ele usa a aguabenta do Papa pra derrotar o cachorro do Satanás. Caraca, sabe a dificuldade que é pra tomar uma aguabenta do Papa que venceu, mano? Sei lá, que lá no Vaticano. Autorização, né? Esse episódio é espetacular. O elevador cai, o cachorro tá dentro do elevador, milhares de gente mortas ali dentro. E o cachorro ali com a coleirinha com o pentagrama satânico ali. O cachorro com um sorriso de mental. Cara, é muito bom, cara. É muito bom. Esse episódio é muito bom. Né? Lembrando que foi tão bom que fizeram lá aquele filme do cachorro vampiro, vocês lembram? O cachorro do Drácula? Ah! Não, eu não vi. Nossa, né? Cara, é trash. Veja, é trash. Filme de cachorro, pra mim, é o Cujo. É o Cujo. Cujo, sim. Cachorro em filme de terror, você faz sucesso, cara. Tem jeito. Com certeza. Até na novela da Vamp, né? O Vlad lá era um cachorro. Pode. Cara, isso que eu ia comentar. Quando aparece o cachorro a primeira vez, eu me... Na minha cabeça, o cara misturou com a cara do Leila Torraca, cara. Não sei. Calada noite preta. Noite. Cara, esse episódio é dos melhores. Porque tem crítica social, mas ele é trash até dizer chega, cara. É muito uma trecheza terrível. Mas ele tem aquela coisa da crítica social, né? O jornalismo importante pra descobrir a corrupção. Porque ele tá combatendo corrupção, né? Afinal de contas, o político, ele fez um pacto com o diabo, né? Pra matar o seu concorrência, meu Deus. E quer virar presidente, né? Quem tá com a Casa Branca, né? Quer dominar o mundo, né? Koshak tá lá pra salvar. Cara, que saudade desses filmes de terror que é, tipo assim, presidente vai... O demônio quer virar presidente, tipo o Demian, né? Então, quer virar presidente, entendeu? O demônio é o presidente. Sim. Não, objetivo de vilão de James Bond, né? Exato. Muito bom, cara. Um pelo valor trash também, o das modelos da Bruxa do Mal. É um troço, meu Deus, né? A bruxa vira a bruxa do Mágico de Oz, cara. E taca água nela, vocês lembram? É, tem que anunciar ela na frente de todo mundo pra que os poderes dela fiquem fracos. É, olha o macartismo aí. É, ela fica azul, fica verde, né? Fica verde. Mas eu acho que aquela água lá que ele mergulhou a cabeça dela era azul, cara. Porque o terno dele ficou azul também. É verdade. Eu fiquei em dúvida, será tosquice de ela ter que ficar azul e ele ter que colocar a mão e sujou o terno dele, sabe? Ou se a água já era... Não, mas sabe que as atrizes, assim, as que são vilãs, elas são legais? Eu gostei da vampira. A vampira, né? Achei mó barato a vampira, que era a garota de programa, como é que era? Serviços de restaurante da Grace, negócio assim, né? Cara, vocês lembram do episódio do robô? Tem um... Do episódio do robô, não. Do episódio que tem da Helena de Troia, que tem como é que chama? Empresa de computação, de namoro por computador, de cartão perfurado. Encontra a pessoa perfeita, assim, a pessoa... Meu Deus! E é cartão perfurado. É, porque a gente não falou, mas essa daí da... Que é Helena de Troia, né? Helena de Troia, ela faz um pacto com a Hecate, sei lá, que ela vai dar sacrifícios e ela tira a juventude das pessoas. E é tosco o negócio, é mó legal. Na hora que o molequinho tá correndo, ela tá lá fazendo lá a mandinga dela, ela tá blá blá blá blá, e o molequinho correndo jovenzinho. Ah, daqui a pouco já tá com o cabelo branco. Chega pro senhorzinho quase caindo, aí ele tem um atacadinho que cai no chão. E a galera lá da Estrada, cara, que eles têm que fazer o ritual de arrancar coração nas escadinhas. Tem que ser escadinha pra arrancar o coração. Cara, é muito engraçado. Essa múmia é muito engraçada. E olha pra trás da múmia, dá um maior susto assim. Engraçado que nos anos 70 tem uma fixação por coisas bizarras com manequim, né? Porque, tipo, esse episódio da bruxa que ela faz, ou acho que você tinha comentado que tem o episódio dos manequins em Doctor Who também, né? Tem o primeiro episódio da nova série. Só que na série clássica, esse é o inimigo da série clássica. E é também que se passa nos anos 70, quando tem. Cara, que fetiche é esse por manequim? Porque manequim, cara, é do demônio. Para pra pensar, cara. Uma loja vazia, todo mundo vestido. O que tu acha quando tu sai da loja e fica tudo escuro e ficam fazendo? Só coisa do demônio, cara. Só planejando coisa do mal. É a tua história XXX, é isso aí? É por aí, cara. Por aí, quando fecha tudo e apaga as luzes, cara, meu, ganha vida, meu. Não tem nem dúvida disso, eu tenho certeza. Desse episódio trash, destaque pra cena do chuveiro, que a bruxa tacou o mandinga no chuveiro, tem a negona pelada gostosíssima. Ela tá na continuação do Blácula, um clássico do Black Exploitation, né? Que é um filme do Black Exploitation de vampiro Blácula, né? Scream, Blácula Scream, eu esqueci como é que é em português esse filme, mas ela é a vítima do chuveiro que escalda, né, que tá fervendo lá e mata ela tá pelada. Nesse episódio aí tosco, né, da supermodelo que quer matar sua concorrência, né? Ataque do gato do mal, né? Ah, caraca, o gato endemoniado, cara. É muito legal. Como atacar sua amiga, a sua inimiga modelo? Manda um gato do mal arranhar o rosto dela. Acabou. Cara, esse episódio é tão... Só faltou o Kochak, sei lá, tacar fogo na bruxa no final, cara. Porque, né? Inquisição pra quê, né? Cara, aqui nesse daí é um dos mais politicamente incorretos que eu já vi, sim, cara. O cara sim. Falando de saindo numa palestra, né? Falando sobre Salém. Não, em Salém as coisas foram resolvidas assim. É. Porque não sei o que. Porra, meu, né? Não, mas deixa pra lá, né? Então, né? Melhor, pelo menos dá pra tu dar uma risada. Diferente daquela série Salém, né? Que tem aquela série. Uma série Salém que eu tava até falando com o Alan que tu não dá risada do negócio. Os caras querem ser sério, né? E é só besterol, aí é foda. Fica involuntária, né? O episódio que eu gosto de destacar também é aquele Energy Eater, que é esse do Poltergeist, né? Não sei se realmente teve influência do, né? Pro Poltergeist. Mas, pô, é muito legal, porque é a cultura indígena mesmo, né? O líder lá dos peões de obra, né? Que são todos indígenas e vão morrendo, né? Ele, cara, é um personagem assim, tão interessante, né? Apesar de estereotipado, né? Ele fala sei lá quantos idiomas. Ele tem pós-doutorado em sei lá o quê, né? Ele é muito. E o inimigo é um dos inimigos mais diferentes, né? Sim. Esse episódio é. E cabe muito bem no, na questão do baixo orçamento, porque a câmera que treme pra fingir que é terremoto, a luz que explode, a lâmpada que quebra, né? Então, é muito inteligente esse episódio, né? Eu gostei. Teve muitos que eu gostei, assim. O do Doppelganger eu achei demais, entendeu? Que o cara é um maestro que tá vindo no carro, aí ele passa por um cortejo fúnebre. Aí o defunto era fã de música clássica e queria sonhar ser maestro. Olha que porra. Sim, esse é o diário que queria ser maestro, né? Piromaníaco. Aparece o filhinho dele, lembra? O filhinho dele lá com a viúva. O moleque tá incendiando as coisas, meio em casa. E a cigana? A cigana do mal, né? Cara, os episódios são muito legais. A sorte do Kolchak é que ela não tocou nele e falou: magro. Aí, meu, já era. Vai passar o resto do tempo comendo. Acabou a série, acabou tudo. Ah, o Alan falou pouco. É o meu sonho, cara. É o meu sonho, filho, comer bolo à vontade. Nossa, Paulo, só, emagrecendo cada vez que eu como bolo. Já pensou tu que nem o cara virando chantilly na boca? Você tá até nojo de ver ele comer, entendeu? Não, o cara não tá comendo com prazer, Paulo. A porra é essa, entendeu? Ele tem que comer que tá morrendo. Pelo menos eu como todas as latas de leite condensado. Esse aí é o desejo de um diabético, é fogo. Diga aí você, Alan, você fala sobre seus episódios favoritos aí com a gente, manda ver. Olha, eu infelizmente eu não tive tanto tempo de assim, de rever tudo, uhum. Então eu acabei vendo o primeiro filme, né, e li o gibi do segundo, porque eu tinha certeza que eu tinha ele aqui, mas eu não tinha o segundo filme aqui em DVD, aí eu peguei o gibi pra ler. Mas, comentando assim por cima, eu acho que o primeiro filme, ele é muito legal, mas por tratar, porque você consegue perceber o clima do piloto, ele é um pouquinho diferente dos episódios. Os episódios são um pouquinho mais dinâmicos, né? É, eles têm menos tempo pra desenvolver. Então eu achei legal essa coisa do Kochak ter uma namorada. É, a primeira frase que ele fala do editor dele, ele fala, quando ele nasceu, o pai dele abandonou ele. Pena que a mãe não abandonou também, sabe? O cara já começa o episódio sacaneando o Vincenzo. É, eu gostei dessa caracterização do Kochak, bem lícizinho já, né? Você vê como ele é escroto. É, eu gosto de todos em geral, assim, que eu consegui assistir. Do primeiro, do Lobisomem, vocês até falaram bastante. Do Motoqueiro Fantasma, sim, com certeza. Meu Deus do céu, cara, bom, assistam esse. Vou ver hoje, vou ver sem falta. Eu vou procurar esse dublado, cara. O Alan botou o link, vai ficar no post também pra vocês, que ele tem tudo naquele Space Monster, Paulo. Esse site publicou tudo, eles têm tanto sci-fi. Eu peguei, mas eu coloquei na lista, comecei a baixar, mas depois eu não fui ver. Eu fui vendo assim alguns episódios e falei, não, vou deixar isso no motoqueiro aí. Esse é muito bom, é muito bom. Ah, eu imagino. Além disso, não só a série como um todo, mas o que eu acho legal no Kochak é como ele tem gags assim em cada episódio, que como a gente conversou aqui, fica tão marcante que a gente vai lembrando, sabe, aos pouquinhos de cada coisa engraçada que ele fez. Uma que eu gostei muito foi a do vampiro, da vampira, né, do quarto episódio, quando o Vincenzo chega assim e fala, tem um caso novo. Aí o Kochak fala que não se interessa, aí ele vai dar pro Updike. Aí o Updike, eu não lembro o que ele fala. Era pra cobrir aquele apartamento que tava pra alugar, quer dizer, aquela casa? Uhum, eu não lembro qual era o caso. Aí, tipo, ele vai comentar de alguma coisa, aí o Kochak fala, tem esse livro, esse livro, esse livro, esse livro de referências pra você saber do lugar. Aí o Pidak fala, eu só vi esse primeiro, os outros eu não conheço. Aí o Kochak fala, esse primeiro é bem superficial e vai te dar uma matéria bem medíocre, assim, mas você vai se dar bem, eu te dou boa sorte. Aí ele vai lá e pega o trabalho, porque o Vincenzo, olha que o Kochak é muito mais bem preparado que ele. Não, e ele é um tremendo jornalista, né? A gente não falou muito, mas ele tem um raciocínio rápido, é muito legal. Ele é um pesquisador, né? Ele só não publica. É verdade, mas ele tem a cabeça do detetive investigativo aí, de jornalismo de investigação mesmo, né? E faz chantagem, né? Ele na cena lá do episódio lá do Rakshasa, ele tá lá mexendo, futucando lá nas relíquias da loja de antiquário hindu, né? E não, que isso aqui tem 5 mil anos, isso tem não sei quanto mil anos, quanto é que é isso aqui? Isso é 3 mil dólares? Aí ele, eu posso jogar isso no chão sem querer, hein? Isso tudo bem, porque o dono da loja meio que quer expulsar ele, porque tem uns clientes ricos, snobs ali dentro, né? E ele, eu vou tacar isso no chão, hein? E outra coisa, né, é que no iniciozinho eu consigo perceber que a série é um pouquinho mais... Ela toca um roteiro um pouquinho mais bem trabalhado, e aí ela vai destoando um pouco, até porque vai mudando o roteirista, né? Então, é isso, sim. Eu diria que até o episódio 6, né, eu acho que eu gosto muito, e aí daí pra frente eu não vi alguns e vi outros, eu acho que fica bem irregular, assim, o clima dos episódios, mas eu gosto de todos em geral. Vai pro trash, né, Alan? Vai pro trash, mas é o que a gente conversou bastante, né? É, como até os episódios ruins são muito legais, né? Sim. Como são muito divertidos. É sucubus, ele pega, ele tem que, como é que é? Ele tem que bicar a porra da parede com os hieróglifos da Suméria. Não, detalhe, sucubus é aquela que Não sei como é que é tratado direitinho, mas sucubus, até onde eu sei, é aquela que transa com os seres humanos, né? Isso, é. Sucubus é masculino e sucubus é feminino. Sim, então, só que aí eles associaram com as escritas cuneiformes da Suméria. Teve sacanagem. Aliás, eu não sei nem se é a referência, mas tem um episódio de sucubus na primeira temporada lá do Arquivo X também, né? Olha só, olha tem, mas só. Tem sexo. Exatamente. E outro momento muito bacana de se pensar que o Kolchak, mesmo sendo fudido, né? Ele é o Batman, né? Quando ele tem que preparar uma armadilha pra derrotar o monstro, ele faz um círculo de fogo, taca fogo, taca óleo na cruz. O Batmóvel dele é o Mustang conversível amarelo dele lá, né? Muito bom. Ah, e outra coisa, como tem Fusca, né? É muito legal ver isso na década de 70. Tem um monte de Fusca na rua. Pelo menos em Chicago, né? Pelo menos em Chicago, exatamente. Pois é, mó legal o site que eu tava lendo um site, tava assim lá, 4 décadas atrás, Kolchak, The Night Stalker, fazia toda sexta-feira ser Dia das Bruxas, né? Olha que divertido. Não, e era, a audiência era toda molecadinha mesmo, imagina, era que nem vai, você assistir Arquivo X, né? Na sexta-feira à noite, né? E ficar em casa assistindo. Muito legal, viu? Olha, sensacional. E ó, e só pra fechar, né? Antes da gente ir pras considerações finais, eu não sei se isso daí vai pra frente, essa notícia é meio antiga, né? Já faz algum tempinho. Sim. Mas diz aí que queria rolar um reboot aí com a. Daquele diretor Edgar Wright, com o Johnny Depp fazendo Kolchak. Não! Imagina ele assoviando, chegando no escritório. Todo maquiado, né? Porque o John Depp sempre aparece, né? Recentemente nas produções, muito caracterizado, né? Então, de bigodinho. Destruindo tudo que é legal, né? Estão destruindo as coisas legais do mundo. Meu Deus do céu, coisa horrível. Nada, mas acho que não vai rolar, porque essa notícia tá aqui, ó, de 2013, cara. Eu acho que não vai. Mais antiga. Não vai rolar, não, né? Vamos torcer, né? Dedinho cruzado. Você que tá escutando, meu povo, faça-se o favor de assistir antes que alguém resolva fazer um remake. Já fizeram remake, né? De 2005 que não foi pra frente, né? Não existe, remake não existe, gente. Aborto. Vamos ignorá-lo. E outra, né? Rumor de série, filme, gibi sendo produzido sai a cada segundo, né? Sim, ainda verdade. Mais esse universo nerd. É indústria. Quantas coisas já foram anunciadas e nunca saíram, então é uma coisa que você nem releva às vezes. Com certeza. Que aquele Deus Urso do Mal lá não deixa esse remake sair com o Johnny Depp falando. O Chuck Norris tem um filme que ele é um espírito urso da floresta, né? Será que é a diferença? Sim, caraca. Bom, cara. Trash, gente. Com o Jack vencendo o Chuck Norris, então. Exatamente. O Chuck Norris vai proteger a produção nova do Kolchak. De não ser feita. Legal, gente. Então, o ator, né, o Darren McGavin, né, ele faleceu em 2006, viu? Mas eu tô vendo aqui IMDb, ele participou de muita, mas muita coisa mesmo. Inclusive como diretor, viu? Olha só, tem alguns filmes dele que eu não conheço, ó. Riverboat, que é uma série de TV, mais coisas pra TV, aparentemente. Death Valley Days, também episódio de série pra TV. Happy Mother Day, Love George, The Evil Touch e American Reunion, que era um documentário. Então, eu não conheço assim, as coisas que ele andou dirigindo, né? Coisas mais pra TV, mas ele tem, olha, tem uma extensa filmografia aqui no IMDb, viu? E muito mais coisa pra TV, mas esse visivelmente é um ator muito, mas muito querido, viu? Ele é muito falado, com muito carinho até hoje, esse ator aí, o Darren McGavin. Deve ser mais ou menos o que o Bruce Campbell foi pra uma geração depois, né? Que ele aparece certeza, em várias produções, né? Essa coisa aí de misturar horror e comédia, né? O Kolchak aí, né? Fazia. Você tem episódios assustadores, mas você tem episódios. E aí você tem o Evil Dead, né, a volta dos mortos-vivos, né, você tem muita coisa assim que tem esse elemento aí de comédia com terror que cai muito bem, pô. Aquele né? Outro italiano, qual é o nome daquele gibi italiano? Esqueci. Italiano? Que também tem. Que tem o. Que o sidekick dele é o Groucho Marx, né? Aquele Fumetti lá do. Como é que é o nome dele, cara? Eu esqueci. Ele é bem magrinho, né? Eu acho que é tudo filho e neto do Kolchak, provavelmente. Kolchak? Nick alguma coisa, meu Deus do céu. É genial, eu gosto muito também. Eu sempre gostei. Se eu tivesse assistido isso daí na Record na época, eu ia ficar toda feliz também, com certeza, assistindo. Imagina, eu assisti todas aquelas séries do Stephen King, sabe? Aquelas minisséries que passavam na Record. Eu assistia todas, The Golden Years e tal. Nem todas eram legais também, entendeu? Mas eu assistia, né? Por que não assistiria Kolchak, né? Sim. É que bom, talvez não, na época fosse muito pequenininha quando passou, né? Vai saber, né? Tal, né? Já tem 40 anos, né? Que isso aí nos Estados Unidos, quando começou a ser lançado. Mas aqui no Brasil deve ter passado o quê? Nos anos 80, né? 80 e pouco, né? Provavelmente, né? Eu não sei, que eu não conhecia. Realmente eu é não só checar. É só checar quando passava o Despertar da Fé, que a gente vai ter mais ou menos uma ideia. Aí o bagulho tá passando. Não, acho que vai ver que foi depois que a Universal comprou a Rede Record. Tá vendo? Não é tão antigo assim, então. Ah, é, então. Então vamos lá para considerações finais, né? Falamos bastante, né? Mas vamos falar aqui no pezinho do ouvinte, aqui no pezinho do ouvido, né? Pezinho do ouvinte é foda, no pé dele não, né? Desculpa. Mas no pezinho do ouvido, assim, vamos falar pro ouvinte assim, por quê, né? Vamos conhecer essas séries antigas, tem tanta coisa boa aí para o pessoal poder. Não apenas conhecer, como falar para os amiguinhos também, falar que tem coisas legais, né? E vale a pena assistir, não é só porque é antigo e pode estar datado que não vale a pena. Começando aí por você, meu amigo Paulo. Um recado pro ouvinte, suas considerações finais e também fala do seu blog. Já aproveita o ensejo aí. Ah, tá ok, obrigado. É, como o próprio Douglas já falou, né? Eu agradeço você, Angélica, do fundo do meu coração, por me fazer rever essa maravilha de série, viu? É muito bom, é muito bom. Eu vou ver o restinho que tá faltando pra ver aqui. Mas foi por falta de treino. Eu tava fazendo maratona do Breaking Bad, né? E terminei, nossa, finalmente. Aliás, esse é o que a gente até comentou. Breaking Bad, o personagem, ele é anti-herói também e é tipo velho, então ele não é bonito e tudo. Parece com o Darren McGavin, né? Sim, fazendo aquele papel do Kolchak, exatamente. Então eu acho que há esperança na série, nas séries modernas, né? Ah, com toda certeza. Assim, com certeza. Bom exemplo que você usou. Sim. Exato. Enquanto isso, assistam essa maravilha de série que é Kolchak. E de preferência dublado, cara, que é muito engraçado. Cara, tem gente que não gosta de dublado, mas é porque a graça é muito engraçado. Ah, sim, então, mas sabe por que eu não vi dublado? Desculpa até. É porque eu acho que o som é mais baixo também. É muito... Eu não sei se o arquivo, o áudio é um pouco mais baixo. Eu falei, eu vou assistir em inglês então, porque fica mais alto e tal, dá pra escutar todas as nuances. Oi. Eles ajustam isso um pouquinho nos episódios depois, aí fica aquele agudo tão pesado que você consegue ouvir chiado. Mas a dublagem tá um pouquinho melhor, o áudio nela, nesses episódios. Ah, eu vou fazer esse exercício, vou assistir tudo dublado, não tem nem dúvida. Continue, meu amigo, pode continuar. Mas é isso aí, ó, valeu a pena, agradeço aqui, poxa, tá com vocês aqui. Eu que agradeço. Pessoas. E você, ó, Thiago, eu já gravei com você uma vez, o Douglas é a primeira vez, se não me engano. Opa, prazer! Foi um prazer. E o Alan, né? Tá. Puxa vida, hein? Tá de parabéns com as edições aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Legal. Só editei um ainda, mas. Ah, tá bom. Tá ótimo. Eu vou passar pra você os meus aí pra editar. Posso, Angélica? Olha, de acordo com o tema e o meu tempo disponível, eu adoraria. Tá bom, então eu vou falar meu tema aqui, que o meu podcast é o Pode Especular. E a gente fala lá sobre literatura especulativa. Eu vi muita gente reclamando aí na internet, falando, ah, você não pode ficar só lendo a mesma coisa. Não, a gente não lê a mesma coisa. É que é para isso que serve o podcast, né? É, assim como o Douglas faz também, só de filmes, né? Esses filmes trash, aquelas coisas. Não, a gente assiste outras coisas, gente. Não é por isso. Então o meu é de literatura especulativa. Eu não falo de outra coisa, mas é só literatura especulativa. Existem excelentes podcasts que falam de outra literatura. O meu é de especulativo. Aí é e ficção científica, fantasia. Seria como pensar que um colunista de cinema só assiste filme de ator, né? Pois é, horrível. Mas tudo bem. É, convido vocês a visitarem lá, é podespecular.com.br. É pode especular, tá? Não é pode espetacular, tá? Muita gente fala, mas espetacular é por conta de vocês. Agradeço, obrigado. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço você tá sempre colaborando aqui. Eu te agradeço de todo o coração, viu? E visitem, por favor, visitem lá o Pode Especular Podcast, que é bom demais. Valeu, meu amigo. Valeu. E você, querido Thiago de Lima, diga aí as suas considerações e um convite aí ao que você está publicando de conteúdo na internet. Bom, primeiro agradeço aí, Angélica, pelo convite, por apresentar essa série, porque é muito boa, nossa. Obrigada. É muito bom. Provite, cara, se você curte Arquivo X, imagina assim, o Chris Carter se inspirou nessa série para fazer Arquivo X, então já é obrigação. Inclusive, o ator, ele aparece como o personagem do Arquivo X originais, pelo texto que eu vi na internet, não sei quanto é verdade, mas que o Chris Carter chegou a pensar, pô, ia ser muito foda se o Mulder encontrasse com o Shaq na série. Caraca! É, aí só que o ator falou, cara, isso não vai funcionar. O ator que parece que não gostou muito da ideia, né? Aí ele, pô, mas eu tenho que fazer esse encontro, né? E criou o personagem dos Arquivos originais. Então, né? E a série é muito boa, tipo, tem os episódios que são mais engraçados, tem a parte mais trash, tem um terror, quando é terror, é um terror muito bom. Cara, a série vale muito a pena ver. Eu sinto muito a falta hoje de série assim que abraça essa ideia. Pra que eu tenho que explicar certas coisas, né? O episódio tem que ser coerente dentro do episódio, mas pra que eu tenho que saber a origem ancestral dos vampiros? Pra que eu tenho que saber que raça que era aquele alienígena que ninguém via? De que planeta era e tal? Ou simplesmente, por que precisa ter um punchline que começa no primeiro episódio e você vai ter um gancho no último, né? Sempre tem que ter uma história, né? Não, e gente, tem a praga hoje nos remakes, cara. Por exemplo, do Rob Zombie, meu Deus do céu, o Halloween. Você tem agora a vida toda dele. O legal do Halloween era justamente o mistério do Michael Myers, aquela coisa toda. Agora você explica tudo. É tudo explicadinho, mastigadinho. Fica tão assim, perde a imaginação, né? Você fica não precisa. Robin já fez coisas melhores, com certeza. Fica tudo tão explicadinho hoje em dia nesses remakes que. O Massacre da Serra Elétrica também, tudo explicadinho, tudo. O próprio sabe? Sexta-feira. Sexta-feira 13, não. O Hora do Pesadelo. Isso, não precisa, não. Fica tudo tão explicadinho e perde a graça. O mistério, o terror, né? O mistério faz parte do terror, né? E aí você explica. Acaba a graça, é que nem explicar a piada, né? Acaba certeza, a graça. Concordo, viu, Thiago? Concordo, Douglas, com certeza. Mas continue, Thiago. Desculpa, a gente a gente se meteu. E cara, assista. Senta e assiste, cara. O único problema de assistir Kolchak é que você quer emendar um episódio no outro, quando vê você vai dormir às 5 da manhã precisando acordar cedo depois, sim, né? Ou pra ir pro bloco depois, cara, de ressaca, uma coisa horrível. Mas, né? Vai pro bloco de Kolchak, né? É, o bloco do Kolchak. Não, você vai encontrar vários demônios da noite lá no bloco. Bom brinde. Tarará. Thiago, e os assim, blogs, meu querido? Se você colabora, apresente. Eu colaboro. Participo lá do Nerdófone, né, com o Eduardo Corso, o Marcos, né, grava de um monte de temas. Tenho gravado uns que ainda com o Daniel M.M. também, do Terpe Despedaçada, né. Logo deve sair mais uns episódios aí falando de música eu tenho um blog pessoal também, onde eu coloco eu quero escrever alguma coisa, sai lá, né? Sai desde, sei lá, tentar entender o que vê de vingança dialoga com filosofia. Umas eu coisas já li assim, já algumas coisas suas, por sinal, parabéns, viu? Porque você fez aquela resenha maravilhosa daquele filme lá, que é uma colagem de filmes, né? Até esqueci o nome. The Final Cut. The Final Cut, Ladies and Gentlemen, né? Eu amo muito esse filme, você fez uma excelente resenha, viu? Eu vou colocar no post pro pessoal poder acessar também. Com certeza. Aí essas coisas estão lá. E legal, né? Gravar de novo aí com o Paulo, segunda vez, conhecer a voz do Alan, né? Ele tá com um chapéu mó maneiro na foto, só pra citar, sim, de óculos. Inclusive, o meu visual é inspirado no Kunchak. Olha lá. Olha só, né? O Douglas. Só não tem All-Star. Só tem All-Star. Legal gravar com o Douglas também, né? Sempre escuto, tô sempre comentando lá no podcast, até o dia da leitura vocês deram uma zoada que aparece lá especialista nos meus comentários. Especialista. Sim. Muito bom. Eu que agradeço, viu? Porque é uma felicidade. Eu gosto muito de você, Thiago, também. Gravei lá com vocês recentemente, lá bagunçando um pouco, né? Tem até que me desculpar, porque eu fico bagunçando no podcast alheio, né? É. Só, um abraço, né? pro Eduardo, pro Marco. Pô, Eduardo Coço, Marco, finíssima, né? Adoro também. Sim. Abraço pra todos. Obrigado, viu, Thiago? Eu que te agradeço, viu, meu amor? É isso. E agradecer também ao Alan, que é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Assim, não conheci pessoalmente ainda, mas escreveu um texto muito legal pra gente, muito emocionante. Eu até publiquei no Facebook do site, depois comecei a ter contato com ele. Acabei chamando ele pra colaborar, ele já colaborou editando podcast, né? Então quero agradecer muito a tua participação e, que nem eu falei no começo, espero que você apareça sempre. Você apareça sempre pra conversar também. Porque, ó, esse podcast tá saindo porque o Alan deu aquele incentivo. Ele falou, o Kolchak e tal. Eu falei pra ele, poxa, já tô há muito tempo querendo falar do Kolchak pro pessoal e não tive oportunidade. Tu toparia participar também? Ó lá, ele tá aí hoje, né? Então, participando. Então, eu que agradeço, Alan. Fala sobre o que você, se quiser recomendar uma página e tal. Você deve ter alguma no DeviantArt, né? Alguma coisa do gênero. Se quiser recomendar, também recomendo. O pessoal vai lá visitar. E aí? Tá um pouquinho parado o meu DeviantArt, assim, em geral, né? Mas eu faço pinturas, né? De pontilhismo, basicamente. Só que são coisas que demandam muito tempo. Então, não é o tipo de local que você vai ver atualizações semanais, né? Eu demoro semanas pra terminar uma pintura, quando é semanas, né? Mas eu queria agradecer por estar aqui. É a primeira vez que eu gravo um podcast, né? Só pra... Falei, mais um pra coleção. Uma noção de peso. Eu ouço podcast desde 2006, não é tanto tempo assim, mas é uma coisa que você acaba ouvindo tanto que não tem como não sentir vontade de participar, sabe? De poder colaborar com essas pessoas que basicamente fazem parte do seu ouvido todo dia. E a gente acaba tendo essa questão, até a Angélica comentou, de ser voyeur, né? É voyeur, nós somos um pouco voyeurs. Nunca tá presente. Estão vendo aí, hein, Douglas e Angélica, nós somos cera de ouvido, hein? Exatamente. Já tá fazendo bodas de isopor essa cena. De isopor, papelão, purpurina e cartolina, né? Nesses cenários toscos. Exatamente. Com tinta guache, inclusive. Mas eu acho tão, tão importante colaborar quanto tentar me incentivar a fazer também, né? Que eu acho que, eu acredito que a maioria dos podcasts nasceram desse jeito, né? Por paixão mesmo, que pessoas no início tiveram, né? E é um ciclo, né? Tem que ir passando para outros também. Então, eu agradeço a participação. Paulo, se eu conseguir arranjar um tempo, eu gostaria muito de editar também. Eu sou um editor iniciante, sabe? Não é, o tempo que eu passo mais tempo pensando no editar do que de fato editando, então é coisa de iniciante ainda, mas se tiver oportunidade e eu tiver tempo, com certeza eu faço. Beleza. Me sinto muito feliz, te agradeço novamente. E sobre Kolchak, né, poxa, é muito chato pensar que hoje existe sim uma ditadura de blockbusters, de coisas que foram produzidas há 10 anos atrás, e às vezes o olhar da pessoa só tá lá, né, de 2000 pra cima, né? Esquece que tem 80 anos de produção de cultura de vários países. Então, novamente, o Douglas comentou que não gosta muito de assistir TV, né? É a segunda vez, né, que você tá tendo uma boa experiência, né? A primeira foi o Decálogo, né? Sim, agora, meu Deus. Poxa, surpreendido mesmo. só mostrando às vezes como coisas pra TV tiveram seu grande momento, né? Tiveram esses diamantes durante a história. Com certeza. Então, um brinde! Viva a TV, então! A televisão não te deixou muito burro demais, então. Exatamente. Então vejam com o Shaq, né? Uma grande homenagem ao mundo do obscuro, né? Ao mundo da noite, ao mundo que não aparece. Apesar dele encontrar uma nave extraterrestre parada no meio do canteiro lá, ninguém viu, né? Mas. O dinossauro do Capitão Kirk, né? Tá lá embaixo, lá, né? Exatamente. É um documento histórico e é um documento que é uma grande. Na década de 70 já era uma homenagem, né? Imagina o que você tinha ali de conteúdo antes. Então, pra quem é interessado em procurar coisas novas, interessantes, vale muito a pena assistir. Gente, assim, é Lost, Twin Peaks, o Buffy, né, até mesmo Evil Dead, cara, essas coisas beberam claramente dessa fonte do Kolchak, não tem como não dizer que não, né, desde o terror mesmo, né, até o trash, né, então não tem como dizer. As roupas horrorosas da Buffy são uma homenagem ao Kolchak. A rainha Treve lá, a socialite Treve, modelo do mal. Exatamente. E, cara, pra vocês terem uma ideia, né? A referência obscura. O nome da corporação, a Tyrell Corporation lá do Blade Runner, é o nome da corporação do mal que faz o robô do Mr. Ring. Cara, olha só. Barulho de explosão. Né? Nossa! Sabe? Cara, Blade Runner, Evil Dead, sei lá, Zoltão, o cachorro do Drácula, né? Porra! É muita referência, né? O Shaq nunca ia conseguir impedir as grandes indústrias e corporações desse futuro sombrio aí. Eu não ia dar mesmo. Leva com o Shaq. Com certeza. Olha, pelo menos a gente mata ele de rir, né? Sim. É isso, eu agradeço também, viu, Alan? Muito obrigada. E agradeço a você, ouvinte, mais uma vez conosco aqui, né? Nos permitiu ficar aí no seu ouvido, né? Falando ao pé do seu ouvido, né? Tem um pouquinho de cera, faz favor de limpar, por favor. Brincadeirinha. Então, eu recomendo também, como todos aí, essa série. Eu já tô nessa curtição de gostar de coisas antigas, né? E a gente acaba sempre se surpreendendo, né? Que como são interessantes e nada como a gente largar o nosso preconceito pra lá, né? E ver que, na verdade, tem muito conteúdo bom pra conhecer. Quebrando barreiras, isso. E vou terminar aqui tipo Kolchak, ó. Vou falar assim pra você. Se você achar que ouviu alguma coisa se mexendo dentro das paredes, isso pode não ser apenas sua imaginação. Aceite o nosso conselho, não caminho, cor para a saída. Yeah! Terminando aqui. Beijo, tchau. Até a próxima. E aqui está o post-scriptum. Quando drenaram aquele riacho, não encontraram nada além de umas roupas velhas. Por alguma razão, a polícia de repente resolveu que queria as roupas e minha cabeça. Eu não sei como o Vincenzo lidou com as acusações de incêndio culposo e atitudes maliciosas pronunciadas contra mim pelo Capitão Ward, mas aquele fogo foi bem grande e foi alarmante. Uma fornalha não teria queimado melhor. Tudo se foi. A casa, minha história, as provas, como se diz, cinzas para cinzas. No entanto, uma coisa sobreviveu ao fogo. Uma bota ficou, onde se leu o nome do fabricante. Pills Footwear, Londres. Ainda existe, é claro, mas já não fabricam mais este tipo de botina. Ela saiu de moda há mais de 70 anos. 70 anos. Como se explica? Quem pode explicar? Quem acreditaria? Quase Televisão São Paulo. Luta da pesada com os gigantes do ringue. Domingo, 8 da noite. Assista agora programa Ferreira Neto e depois o Despertar da Fé.